às quartas, ninguém nos para. Rédea Solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea Solta. A música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. E muito boa noite, sejam bem-vindos a um daqueles programas que promete. É verdade, nós hoje continuamos com aquela senda de grandes entrevistas aqui na Rádio da Quinta do Conto, entrevistas que me têm dado a mim um enorme gozo, um enorme prazer, e hoje não poderia estar mais contente porque à minha frente tenho um amigo de infância. É verdade, há aqui entre eu e o Nuno vários anos que entretanto a vida nos separou, e isto porquê? Porque começámos por ser colegas da escola, foi aí que nos encontramos pela primeira vez, já na altura éramos grandes amigos, entretanto o Nuno seguiu a sua vida, eu segui a minha, e mais tarde vejo o Nuno, um homem feito com filhos, com uma mulher, casado, com uma profissão à séria, e vejo o Nuno a conseguir uma série de coisas que são grandes, são de grande dimensão, e é dessas mesmas coisas que o Nuno nos vai falar hoje, numa entrevista completamente honesta, sincera, que eu acho que as pessoas lá em casa vão adorar ouvir. Ora bem, também pode fazer parte desta conversa e de várias formas que o pode fazer. Ora bem, a primeira é através do 210-860-787, ligando para este número de telefone, pode aqui deixar as suas questões, 210-860-787. Pode também deixar as suas perguntas através do Facebook, há lá um vídeo em direto que mostra tudo o que está a acontecer aqui em estúdio e lá na caixa de comentários pode deixar a sua questão, a sua pergunta. Tem algumas que foram deixadas no Instagram. E o Nuno vai responder certamente com a maior das sinceridades às suas perguntas aí de casa. Estamos à sua espera, estamos à espera da sua companhia. Eu estou deste lado, Filipe Carmo, como de resto todas as quartas-feiras acontece aqui na Rádio da Quinta do Conde, mas do outro lado já está preparado o Nuno Silva. Nuno, muito bem-vindo à minha rádio, ao meu programa, ao Rédea Solta. Agradeço por teres aceito o convite e por teres aceito falar com muita honestidade sobre aquilo que tem acontecido nos últimos anos. A tua vida deu uma enorme volta e hoje temos aqui 2 horas para conversar sobre muita coisa que te tem acontecido. Portanto, muito bem-vindo e obrigado por estares aqui. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Filipe, já te cumprimentei. Olha, desde já quero-te dar uns parabéns, porque estou bastante contente porque conseguiste chegar a um patamar que eu nem imaginava. Nós não imaginávamos, não é verdade? Nem sequer imaginava que eu chegasse também a um sítio onde estou agora, com trabalho, com uma profissão, família grande. E pronto, é isso que vamos falar a partir de agora. É verdade, olha, eu confesso que foi muito estranho para mim quando de repente vejo uma pessoa que me acompanhou na minha infância na televisão. E eu acho que isto é... Muita gente deve ter-te dito isto. Não, é verdade, porque a gente teve mesmo colegas... É verdade. Não foi só colega de escola, foi colega de turma. E éramos amigos, na verdade. Isto foi o quê? Eu já não lembro quando é que foi, em que ano. Eu acho que estávamos no 7º ano, para aí, não foi? Não, 7º, 8º. Aí. Foi, não foi? Portanto, foi há muito tempo mesmo. Talvez. É verdade. E lembro-me que foram bons tempos. Tu tinhas, aliás, mantens características muito idênticas àquela altura. Eras rebelde, no fundo, eras minimamente rebelde. Tens que assumir. Eu hoje olho para o meu pai e vejo que há 15 anos, 20, ainda está ali umas características que não há coisas que não mudam. Que nunca mudam. Mas eu noto-te muito mais calmo. Eu acho que é aquilo que eu mais noto, é que estás mais calmo, mais ponderado do que aquilo que estavas na altura, não é? Eras muito agitado na altura. Era muito imaturo e fazia as coisas. Terias feito algumas coisas diferentes dessa altura ou não farias tudo igual? Eu sou sincero. Se calhar se eu fizesse, não tinha assim o William. Então, não mudava. Voltarias a fazer tudo para que hoje pudesses ter. Se hoje não tivesse assim o William, talvez sim. Dizia, bolas. Não, arrependo-me. Não deixo de estar arrependido, mas para aquilo que eu tenho hoje, não. Fazia tudo. Porque foi graças a essas janeiras ou essas coisas boas que eu fiz que. Que graças a Deus tenho aquilo tão bom na vida. E que a tua vida de facto veio parar aqui. Olha, peço que chegues um bocadinho mais perto do microfone para ver se hoje conseguimos aqui deixar de lado o som, a música que já se faz ouvir hoje aqui à nossa volta. Espero que lá para casa não se ouça assim tanto. Porque hoje temos música, temos concerto ao mesmo tempo. Não é para todos a possibilidade de termos um concerto ao mesmo tempo. Não é uma música muito desagradável. Não é mau, não é mau. Ora bem, vamos, já temos aqui alguns comentários, creio eu. Pelo menos um da Paula Pinheiro que diz boa noite. Olá, e à semelhança da Paula, pode deixar o seu comentário aqui para o Nuno Silva, que eu diria que começa por ser conhecido num reality show. Estamos a falar do Love on Top. Em que ano é que tu participaste do primeiro Love on Top? Foi no Love on Top 5, não foi? Foi no 5. E em que ano é que isso aconteceu, lembras? Foi 2016. Não. Espera. Não, 2017. 2017. Portanto, 2017. Estamos a falar há cerca de 3, 4 anos, não foi? O Nuno acaba por ficar então mais conhecido através desse mesmo reality show. No entanto, Nuno, há aqui uma coisa que eu considero muito engraçada, que é, uns anos antes de tu teres entrado no Love on Top, eu lembro-me de me ter cruzado contigo. E de esse objetivo, desta ideia, já estar minimamente na tua... Acho que foi na Casa dos Segredos 3, 4, acho que foi nessa época. Tu estiveste muito perto de entrar, ou estiveste perto de entrar? Eu desisti de entrar na Casa 4. Desististe de? Mesmo alguma da barra. Porque eu lembro-me de ter cruzado contigo nessa altura e de tu me teres dito que estarias perto de entrar nesse programa. Aliás, foi assim meio em segredo que disseste isto. Porque acho que ainda estava mais imaturo do que quando entrei no 5. No 5 ainda estava assim meio imaturo. Mas na altura da Casa dos Segredos estava muito nervoso e disse não. Foi por isso que decidiste não? Sim, foi mesmo a última hora. É como, imagina, uma partida de futebol e dá-te vontade de ir à casa de banho, estás a ver? Super nervoso. Mas com a ideia de que irias entrar num próximo, sim, não naquele, sim, é que não... Sim, sim. Mas naquela altura acho que não estava preparado. Mas estavas... não era o momento para eu dar espaço. Pois olha, a minha questão é, a ideia de entrar num reality show sempre esteve na tua mente? Ou seja, tu sempre tiveste este objetivo, esta ideia? Desde que eu me interessei por... Deixa-me só porque aproximar mais um bocadinho. Desde que eu me interessei por realities, aí sim. Eu inspirei bastante em figuras lá fora, porque lá fora não tem nada a ver com realities. Aqui dentro é... As pessoas aqui dentro ficam chocadas com o que nós fazemos, mas lá fora... É uma coisa horrível. Há reality show, eu não sei de quais é que estás a falar em específico, mas sei Espanha, que Espanha, é. Principalmente. Os Londres não, são pesados, mas não tanto. Os de Espanha são muito agressivos. Se as pessoas ficam aqui chocadas com alguma atitude boa nossa, lá fora é muito complicado. Ora bem, estamos a falar de um reality show, estamos a falar de um programa que, em que vocês estão dentro de uma casa fechados, portanto, sem acesso ao mundo exterior. Tu, no primeiro Love on Top, tiveste algum acesso ao mundo exterior, foi? Quando entrei no 5, por acaso, mal entrei, fui entrei com um convidado numa quarta-feira, depois foi a gala na sexta, na terça-feira ou era a segunda, fui nomeado pelo público, passei logo casa, uma semana logo, mal entrei, saí logo casa, depois, entretanto, tive expulso do 5, quando entrei no 6, tive 5 semanas seguidas sempre a ir lá fora. É muito importante tu contares um real, poderes sair, poderes apanhar, ver pessoas novas, cheiros novos. Isso é muito importante. E portanto foi mais fácil, terá sido mais fácil para ti essa primeira edição que participaste? Não, porque vinhas para quase todos, tem que ser. Tu tens de ter aquela aprendizagem do que é as câmaras, o conceito, tens que ver. Porque se tu entras num e ficas até ao fim, acabas por ter uma prestação má, muito má. Olha, para mim aquilo que seria mais difícil seria efetivamente, nem tanto o facto de estar fechado numa casa, porque eu acho que isso não me faria aqui grande confusão, seria o ser obrigado a lidar com determinadas pessoas, porque nós aqui fora não gostamos de determinada pessoa, temos bom remédio, não é? Exatamente, viramos as costas, vamos embora e tudo bem. Dentro de um reality show, dentro de uma casa, com pessoas escolhidas a dedo, porque estamos a falar de pessoas que são escolhidas mesmo à conta para serem pessoas que vão criar ali situações e... Para estarem preparadas em certas situações para haver confusão. Isto tem que ser sempre escolhido desse, senão também os realities não tinham graça. Né? Agora, tu para entrares em um programa tens de ponderar bastante, mudar a tua vida completamente. Tu deixas de ter privacidade. Eu vou dar um exemplo. Eu agora vejo que tenho mais experiência em realities, quando estou com o William, tenho que ter cuidado com o que é que filmo. Vou dar um exemplo. Assim, de uma vez tirou foto no espelho com a barriga do William e tinha roupa no cesto. Só um pequeno... E alguém pegou nisso? Logo, se não tens máquina para lavar a roupa. Ou seja, coisas muito agressivas. As pessoas procuram por nós, ampliam fotos para ver se tens alguma noda, ampliam fotos para ver se o Dr. William ver se está muito sujo, logo. Coisas muito, muito hardcore. Olha, Nuno, vamos fazer assim. Vais mesmo ter que aproximar o microfone mais aí da tua. Exato. Só para quê? Para as pessoas lá. Vou-te explicar aqui. Esta luz vermelha, não tem uma luz vermelha. Tem que ser o mais próximo dessa luz. Tá, para... Exatamente. Okay. Que é para lá para casa só vir ao máximo. Ora bem, Nuno, já temos aqui algumas perguntas. Portanto, acho que seria também importante. Eu tenho algumas perguntas também deixadas no Instagram. E são perguntas que, de certa forma, faz sentido fazer agora no início, porque estão de acordo com a tua fase inicial sim, programa. Ora bem, a Sandra Rego diz ainda boa noite. Portanto, temos mais uma pessoa aqui a deixar-nos as boas noites. Boa noite também aqui à nossa Sandra. O nome não me é conhecido, portanto será alguém que estará a ouvir pelas primeiras vezes. Ora bem. Eu tenho uma amiga Sandra. Mas será a mesma pessoa? Não sei se é Rego. Vê lá, se é aqui esta fotografia, não? Não, portanto, não será a pessoa que estavas a pensar. E depois tens o André dos Santos, que é alguém que eu conheço porque é meu colega de trabalho. Okay. E é curioso, porque o André Ou seja, eu vou colocar esta pergunta ao mesmo tempo em que conto aquilo que é o meu facto aleatório. Ora bem, o Nuno não saberá isto, mas aqui no programa, no início, nós temos sempre um momento em que lançamos um facto à toa sobre nós. Portanto, qualquer coisa que eu agora me lembrei de repente de dizer. Portanto, vou-te dar um exemplo. Até as minhas perguntas saem aí. É mais ou menos nessa... As minhas perguntas são nessa. É, realmente é. Olha, há duas semanas tive aqui alguém que dizia que dorme sempre com uma trança. Portanto, era aquilo que ela se tinha lembrado na altura, era dizer aquilo. Okay. Portanto, eu vou-te pedir, se não for agora, que seja durante o programa, que digas qualquer coisa que te lembres sobre ti, que pouca gente sabe, ou que ninguém, enfim, que não é costume as pessoas saberem sobre ti. Qualquer coisa tu... Já que já referiste essa de dormir com a trança, eu só durmo se estiver agarrado por alguém atrás. Só dormes se estiveres em conchinha. A Cíntia, não, fico mais confortável. A Cíntia, e nem sei agora está grávida pela segunda vez, custa estar de. E mesmo assim faz esse sacrifício para me deixar. Incrível, tu só consegues deixar de jeito. Tem que sentir, se não, ou então meto uma almofada, ou então metade da coberta, vai para trás das costas. Mas porquê? Porque ficas mais. Não, porque sempre caí da cama, porque tinha muitos sonhos. Muitos sonhos, sempre caí da cama, então. Acho que é um porto seguro para... Ah, e uma justificação, então. Olha, é um facto aleatório engraçado. Só durmo assim. É um facto aleatório. Ainda assim, ela agora está grávida, isso deve ser muito complicado. Para ela é, porque ela está constantemente a mudar de posição. Quando fica para cima, é impensável. E ela não deixa. Não se sente confortável. Espetáculo. E faz esse sacrifício aí e consegue arranjar uma forma de tratar isso. Olha, o meu facto aleatório, para o Nuno não é novidade, porque já lhe contei isto, mas para os espectadores, e ouvintes poderá ser. Ora bem, o Nuno esteve na Casa dos Segredos 5, 6... E na Casa dos Segredos, 8, foi isso? Não, a Casa dos Segredos, ai que disparate. Foi porque tu disseste na época da Casa dos Segredos e eu peguei. Esteve no Lavão Top 5, no Lavão Top 6 e esteve no Lavão Top 8, foi isso? Exatamente. E no Lavão Top 8, o Nuno estava como concorrente e eu estava como gestor de redes sociais do programa. Portanto, o que significa que eu, durante toda a participação do Nuno nessa edição... Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, pois eu conto-lhe isto mais tarde. Eu estive a acompanhar o Nuno quase 24 sobre 24 horas, porque nós fazemos turnos nós mais trabalho e, portanto, estava sempre a ver o programa e, portanto, estava sempre a ver-te, sempre a saber o que é que tu fazias e, portanto, foi engraçado. Porquê? Porque foi a pessoa com quem eu estive na minha infância e, de repente, não só estou a vê-lo na televisão, que já é estranho só por si, e estou a vê-lo 24 sobre 24 horas, porque depois tu vens para casa e inevitavelmente, tens de continuar a acompanhar aquilo. E vês coisas que só se vê... E tinha coisas privilegiadas, sim. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, que, e isto fico bem sublinhado, o Nuno surpreendeu-me pelo facto de, eu sabia como é que ele tinha saído na primeira edição que participou, na segunda, e portanto, a forma como ele se comportou, como tu te comportaste nesta, para mim foi uma surpresa, a mudança de atitude, não que eu não te conhecesse daquela forma porque conhecia, sabia que tu eras assim, divertido e descontraído, mas achei que estiveste 5 estrelas. Quando tu deixas algo precioso cá fora ou... A tua pessoa tem que ser diferente. Agora, quando tu estás lá dentro e relaxado, que não tens preocupações cá fora, acho que tens foi o que aconteceu. De divertir. Não sei. Porque nas primeiras edições estavas completamente livre, estavas por ti, não era? É, e não tinha de dar justificações a nada, não tinha que preocupar-me totalmente se prejudicava alguém cá fora ou não. No 8 já tinha uma filha e eu sei que as pessoas iam muito. Muito falar sobre isso. Olha, quando nesta última edição que participaste, estiveste sempre a pensar, o meu filho daqui a uns anos é mais crescido e vai ver isto que eu estive a fazer aqui, tenho que me comportar, tenho que... Pensaste nisso alguma vez? Houve esse pensamento? É mais pela Cíntia. Eu não... Incomoda, mas a Cíntia incomoda-se mais com as críticas. Eu, por acaso, acho que nunca me incomodei muito. É eu fazer algo mal e ela levar com isso o resto da vida lá dentro. Olha, vamos já seguir explicar quem é a Cíntia, porque eu acredito que hajam pessoas que possam, enfim, não conhecer a tua história, é normal, estamos numa rádio local. E portanto, provavelmente haverão aqui pessoas que ainda não se cruzaram contigo, portanto vamos explicar isto tudo, não se preocupem em casa se não conhece o Nuno, porque isto vai ser explicado, mas vamos agora aqui à pergunta do André, que eu acho que é até uma pergunta aqui, enfim, forte e bem colocada. O André, que, como eu te dizia, é meu colega, portanto também te acompanhou 24 sobre 24 horas como eu, portanto também te conhece quase tão bem como eu. O André dos Santos diz: olá Nuno, quem era a rapariga mais bonita da tua edição, sem ser a Cíntia? Eu acho que ele não se estará a referir à última edição, porque nessa eu acho que estiveste completamente ao lado disso. Mas já agora, se quiseres, as três edições em que participaste, qual foi a rapariga mais bonita? É mais fácil das três, há mais raparigas das três edições. Dos cinco, a mais bonita era a Cinti, por isso vou excluir. Exato, sim. Da 6, acho que foi das gerações que teve raparigas mais bonitas, de todas as gerações. Mas a mais bonita era a Margarida. Margarida? Margarida Aranha. Margarida Aranha, ok. Acho que era mais, sim, era a mais bonita, era. A Margarida Aranha que tem estado nas bocas dos portugueses. Sim, sim, infelizmente tem. Por razões. Tem e há ali... dessa situação, mas... Não, é uma situação que as pessoas ainda não compreenderam 100% porque ainda não se percebeu se aquilo efetivamente é uma boa relação para elas. Olha que eu reagia da mesma maneira que ela, tranquilamente. Tu achas que ela está tranquila nesta situação? Não me vê, está a mostrar muita maturidade. Isso é bastante bom para ela. Tem saído notícias de que aquilo já não estará assim tão bem quanto estava há uns tempos. Não sei se é verdade ou não, não faço ideia. Do que eu tenho lido, infelizmente não. Mas também acho que para ela é o melhor. É o melhor? A pessoa com quem está? Não, estar sem a pessoa. Ah, estar sem a pessoa? Para mim acho que é o melhor. Ela, para mim, sempre demonstrou. Quando a gente saiu do Sesc, quando foi à sua vida, porque nós lá não queremos grandes amizades, claro, queremos ilusões. Sim. Ela no 8 mostrou-me bastante, descreveu-me como se a gente se acordasse na rua, que era um abraço ou um cumprimento super forte. Então acho que ela merecia bem melhor, uma vida bem melhor do que tem. Tu achas que a Margarida se perdeu depois de sair dos reality shows? Não, ela por acaso, graças a Deus, sempre teve muita cabeça. Acho que dessa vez o coração falou mais alto. O coração terá falado mais alto? Acho que sim. Olha, eu acho que é uma coisa que nós só vamos saber daqui a algum tempo. O que é que realmente está a acontecer na vida da Margarida Aranha? É porque... Acho que ainda tem muitas páginas para serem escritas. Para serem faladas, não é? Ora bem, não sabemos como é que ele está, se estará bem, se estará mal, se efetivamente a Margarida está... Infelizmente temos o que aparece. Tu não sabes nada, não queres dar aqui nenhuma informação aí? Graças a Deus, nunca quis saber de ex-concorrentes. Não mantens relação com ninguém? Eu sou daquele tipo de concorrente que quando sai não vou beber café, nem vou dar beijinhos aqui nele. E se tiver que passar na rua, cumprimento. Isso sim. Mas não foste à procura de ninguém, não quiseste manter nenhuma amizade, a não ser assim que acabou por ser. Imagina, quando tu entras no reality, tu tens uma vida. Há pessoas que entram no reality e não têm vida, criam a vida lá dentro. Então, a partir do momento, convivo apenas com essas pessoas. E já tinha uma vida, então quis seguir a minha linha, não quis fazer nenhum desvio. E mantiveste assim. É, e acho que foi o melhor. Ora bem, portanto, André está respondida, a rapariga mais bonita com quem Nuno se terá cruzado depois da Cíntia nos reality shows terá sido efetivamente a Margarida Aranha, exatamente. Ora bem, temos aqui mais alguns. Ora bem, ora quem está aqui? O Dioguinho está connosco. Queres deixar aqui as boas noites ao Dioguinho? Isto é engraçado, porque eu acho que é o momento certo para... Estás a ver? Falávamos ainda há pouco. Ora bem, Dioguinho, boa noite. O Dioguinho é a segunda entrevista que houve nossa, portanto, as boas noites novamente ao Dioguinho. Esta relação com o Dioguinho é uma relação complicada entre concorrentes de reality shows e o Dioguinho. Estamos a falar de um site de fofoca, digamos assim, que tem também muitas notícias sobre estas personalidades de reality shows. Algumas notícias foram escritas também por ti. Que relação é que tens com o Dioguinho? De forma é que viste também algumas das coisas escritas sobre ti no Dioguinho? Não é? Então, sabendo tu que ele está a ouvir, não é? Sinceramente, eu sou como o Carlos Costa. O Carlos Costa uma vez disse-me que ele mete muitas coisas boas. Epá, eu rimo bastante, sério, de vários títulos e eu chuto, eu rimo. Mas mostro... sobre ti ou sobre outras pessoas? Olha, por exemplo, eu tenho Facebook para ter a página profissional do Instagram, mas não tenho like no Dioguinho, quem tem é a Cíntia. E vejo através dela. E rimo bastante com os títulos que ele mete, seja verdade ou não, seja para provocar ou não, rimo bastante. Acho que é uma página bastante produtiva, apesar de, quando eu saí, acho que foi do 5, acho que fui mais atacado quando saí do 5, lá no Dioguinho. Depois foi uma coisa mais, teve uma coisa mais soft. Aí sim, quando sai do primeiro reality, quando de repente aparece uma página dessas a criticar, tu... Ficas um pouco mais indignado, é isso? É porque é a tua primeira vez, estás chitado, estás imaturo. Queres aparecer e acabas por esquerrar em toda a gente. Eu, na minha opinião, eu gosto. Mas não gosto de aparecer a parte negativa, né? Como claro, toda a gente. Mas gosto muito do contexto dele e do conteúdo que ele mete lá. Eu acho que, acima de tudo, foi alguém que teve a inteligência suficiente para criar aquilo que é um dos sites mais lindos e mais, de maior sucesso haver, menos, aqui em Portugal. Acho que é o único. Tem que haver pelo menos dois, três para... Acho que faz parte. Porque há pessoas que querem efetivamente saber dos assuntos dos quais ele escreve, não é? Há muitos do que ele escreve que não chega às revistas, mas que as pessoas querem saber. Ele fala tudo. Ele não tem uma linha. Ele não fala só sobre beleza, só sobre futebol, só sobre moda. Ele fala tudo. Isso é bastante bom para ele. E se eu fores ver os subscritores que ele tem, é uma coisa absurda. É absurdo. Ora bem, Dioguinho, boa noite, se nos estiveres a ouvir ainda. E enfim, foi esta a opinião do Nuno também sobre o Dioguinho, uma página que escreveu muito sobre o Dioguinho, sobre o Nuno e sobre muitos concorrentes também que se cruzaram com ele. Ora bem, temos aqui mais alguns comentários. Temos o caso da Carla Oliveira, que diz boa noite para a Carla Oliveira. Diz ainda, e a Sandra diz, temos dois ricos, portanto, é a Carla e a Sandra são, têm o mesmo apelido. Okay. Ah, ok, não percebeu logo. Ora bem, mais, temos aqui Helena Ameixa, que diz boa noite, Filipe, parabéns, fico feliz de rever o Nuno. E fico feliz por ter a vida toda em ordem. Parabéns, gostei de vê-lo no Love on Top. Felicidades ao casal e filhos. Beijinhos. É verdade, porque agora sim, faz sentido, e temos aqui depois mais algumas perguntas, mas agora faz sentido contextualizar as pessoas. Nuno, tu entras no reality show no Love on Top 5, não é? Aí tu conheces várias pessoas, entre elas a Cíntia. Sim. Não é? Na altura não tiveste nada com ela? Não aconteceu nada? Sempre tive, acho que bem interesse, sempre tive ali qualquer coisa, não sei. Sentias-te atraído, não sei encontrar uma palavra, nunca. Há pouco tempo a mãe dela fez-me essa pergunta, nunca consegui encontrar uma palavra do que havia ali. Mas era algo que não era para ter, nada. Era só um. Não era interesse. Havia qualquer coisa. Mas sentiste ali uma certa atração, foi isso? Acho que nem cheguei a isso. Epá, chamava-me a atenção, mas não sei porquê. Acho que. Porque ela sempre teve um andar super. Que eu gosto ainda hoje com ela, super diferente. Acho que isso que me chamou a atenção. Isto é graça. Mas nunca tive um interesse. Acho que até aos. Últimos 4 dias, acho que os últimos 4 dias antes de eu ser expulso, aí sim houve ali uma aproximação, porque ela também estava mal com o Ciro na altura, e na despedida que eu tive com ela, isso viu-se isso bastante, senti no abraço dela, espera por mim que quero conhecer melhor como pessoa, não como algo mais. Como algo mais, sim. Passado, acho que foram 3 semanas, quando o relato acabou, fui a primeira pessoa que foi buscá-la à porta e abraçou, porque ela se viu bastante mal, porque o Ciro na final escolheu outra rapariga. O Ciro, que era a pessoa com quem ela tinha estado, não era? Exato. Com ela, escolheu outra rapariga em vez dela para ir de viagem. Para ir de viagem com ela, que era o prémio do reality show, era quando tu ganhas, tu escolhes alguém para ir contigo numa viagem. Não? E ele não a escolheu. Sou sincero. Não é ela, mas faria ao mesmo, não é? Porque se aquilo é um jogo, tu tens de jogar até Old Magala. E acho que foi uma boa jogada para toda a gente. É mais para impressionar, imagina, tu quando tens uma atitude, tu tens que ter uma atitude que faça as pessoas. Uau, nem pensei nisso, boa. Para surpreender, não é? Porque quando deixas de surpreender, deixas de. Agora, se passas a ser sempre igual, acho que isso não te leva a lado nenhum. Tens que surpreender. Umas vezes da negativa, mas faz parte, é o real. Tu achas que ele aí terá sido um inteligente, não é? Na escolha que foi muito. Nuno, esta luz aqui significa que nós já temos uma chamada, é a primeira chamada, nós não sabemos que pergunta vem do outro lado, pode ser uma coisa qualquer, eu já atendi aqui chamadas duras, coisas que eu tive que dar aqui uma volta enorme para poder lidar com elas, vamos ver quem é, não sei, não faço ideia quem será, muito boa noite, quem é que está então do outro lado? Boa noite. Boa noite, ora Nuno, esta voz é-me conhecida a mim, nós aqui a fazer rádio todos os dias começamos a conhecer, não estás a ouvir? Vê lá agora. Ora, boa noite, dona Helena. Olá Nuno, boa noite e olá Filipe, boa noite. Até está melhor. Ok. Dona Helena, muito bem-vinda. A Dona Helena é uma pessoa que geralmente liga aqui para o nosso programa. Dona Helena, diga-me uma coisa, eu estava a ler aqui o seu comentário no Facebook, acompanhou o Nuno no reality show? Sempre, porque eu gostei sempre muito do Nuno e da Margarida. Do Nuno e da Margarida Aranha, será? Exatamente. Ora bem. O Nuno foi um menino que se portou sempre muito bem. Não é verdade, isso não é verdade. É Filipe. Não é não, o Nuno esteve ali, mas já vamos falar sobre isso. Mas, Dona Helena, diga-me uma coisa, então costuma ver reality shows, é isso? Tudo, eu vejo tudo, Filipe, tudo. Diga-me uma coisa, Dona Helena, o que é que a Dona Helena gosta mais nos reality shows? Eu faço-lhe esta pergunta porque os reality shows são aquela coisa que toda a gente... Ah, não vejo, mas vêem todos e toda a gente sabe quem é que lá está e toda a gente sabe... Eu não vou dizer que não vejo, estaria a mentir, Filipe. Mas há muitas pessoas que veem e dizem que não, porque é que a Dona Helena acha que isto acontece? Não sei, eu vejo tudo, vi que é quem quer casar com o meu filho, agora vejo quem... Quer casar com o lavrador? Com o lavrador. A minha sogra teve lá. Teve? Ah, pois teve. No Quem Quer Ser... Na última edição. Pois foi. Olha, já não lembrava disso. Mas graças a Deus que ninguém escolheu. Então? Graças a Deus. Não gostavas de nenhum daqueles candidatos? Ah, e quando olho para uma pessoa, digo... Olha, tu consegues perceber? E não havia nenhum concorrente ali para ela. Não viste nenhuma pessoa indicada para a tua sogra? Ela é daquelas pessoas que merece mesmo... Aquela pessoa certa. Epá, tens uma relação boa com a tua sogra. Tem fogo. Muito dizeres isso. Muito boa. Desde o primeiro dia. Olha, quando eu fui descida do lote 6, foi ela que foi buscar a porta. Ela estava numa reunião, que ela tinha tinha outro emprego antes de abrir um negócio próprio. Ela disse, acabou a reunião, vou buscar o meu filho, sempre que bom. Tanto para o filho. E até assim de sair, acho que foi 5 dias, não deixou sair a casa dela. A partir daí uma relação espetacular. E isso facilita muito a relação com a própria filha dela. Uma vontade dela, não é? Absurdo, nós fazemos coisas surreais. Olha, eu estava-me a lembrar agora, enquanto tu falavas, que eu lembro-me do dia em que tu mostraste a tua primeira tatuagem. Foi a minha mãe. É verdade. Aqui no braço. Yeah. Que engraçado. E hoje olho para ti, não há um espaço no teu corpo que não tenha uma tatuagem. Que engraçado. Tinha 17 anos, já chegou a 17. Foi. Eu lembro-me dessa tatuagem e lembro-me onde é que não mostraste e tudo. Lembro-me onde é que estávamos. Dona Helena, diga-me uma coisa. O que é que tem a dizer aqui ao Nuno? Hoje temos que ser muito rápido. Olha, eu tenho a dizer ao Nuno, gosto muito do Nuno, gosto muito da Cíntia, desejo-lhe as maiores felicidades, como se fosse para o meu filho ou para a minha filha ou para os meus netos. E gostaria de ver o Nuno outra vez num reality show? Eu gostava. Já vamos saber se o Nuno voltaria a entrar ou não. Essa é uma pergunta que eu tenho aqui. Tenho a impressão que agora não. Tem a impressão que agora não? Vamos saber. Não. Não responda já, não responda já, que esta pergunta está guardada para mais logo. Claro que sim. Claro. Dona Helena, agradeço-lhe imenso a sua chamada. Hoje temos de ser muito rápidos. Um grande beijinho. Um beijinho, Helena. Muito obrigado por tudo. Para o vosso casamento, para os vossos filhos, para toda a família. Um beijinho grande. Beijinho. Obrigado. Sogra. Muito obrigado. Beijinho. Beijinho. Obrigada. Ora bem, temos de ser muito rápidos porque há aqui várias perguntas para fazer ao Nuno. Recordo que pode também deixar a sua pergunta e de que forma? Ligando para o 210-860-787, 210-860-787, para deixar a sua questão ao Nuno, o meu convidado de hoje aqui do Rébia. Soltou então através dos comentários do Facebook o vídeo em direto, já lá está, para que possa então fazer a sua questão também. Ora bem, temos aqui a questão do João Pires. De certa forma já respondeste a isto. O porquê de teres entrado num reality show? A questão é... Olha, que eu sou sincero, não entrei para ser conhecido, porque eu quis estar no reality show, mas não quis que cá fora me chateassem com isso. Foi o quê? Foi uma forma de te desafiares? Foi... Não, apenas pela experiência. Eu gostava de saber o que é que eles passavam lá dentro. Porque na Caixa de Graça é diferente. Eu sabia que as câmaras estavam atrás dos espelhos e o Novo Top tinha mesmo aquela curiosidade para entrar, para ver se, como é que ia lidar com o meu psicológico. Mas olha, o Love on Top tem, acabou por ficar um pouco diferente à medida que as edições avançaram. Preferes como está agora? Não, prefiro como era na altura? As câmaras atrás de nós. Filho. Mas eu estou a falar em termos do próprio conceito do programa. Ora bem, o programa começou como um programa de conquista em termos emocionais, não é? Acabou depois de ser um jogo de sedução, tornou-se um jogo mais de sedução. Morreu, mas certos concorrentes acabaram por levar isso para a frente. Por exemplo, o mantiveram Italo, relações que encontraram lá? O Ítalo e eu tivemos uma prestação no 6, muito igual e muito diferente. E ele levou isso para rigor. E eu também. Se aquilo é um reality para tu encontrares o amor, faz por isso. Joga. Se tiveres que jogar sujo, joga sujo. Se tiveres que jogar bem, joga bem. Mas se aquilo é para encontrar o amor, vamos. Mas a minha opinião é: o Love on Top começou por ser de facto um jogo de amor, não é? De conquista amorosa, acabou por se tornar um jogo de sedução, onde e tu tens que seduzir. Achas que se tornou um programa mais polémico também? É, muita discussão e muita agressividade. Não te identificas tanto com a forma como estava agora, mais recentemente? Sinceramente, não. Gostavas mais da altura de quando entraste? Sim, gosto dessa música. Desta que está a dar. Hoje não conseguimos fugir desta música. Sinceramente, gosto daquela adrenalina de tu conquistares a pessoa, estás a ver? Tu desafiares os outros concorrentes homens, porque tu tens que os desafiar, tens que os levar ao limite para tu seres o número um em tudo. Tu não podes ser o número um apenas, imagina, sei lá, numa atividade das cartas, tens que ser o número um em todas as atividades. E acho que isso é muito importante. Tu achas que há 90% de... É, pelo menos é mais ou menos esta a minha opinião. Que há mais de 90% de pessoas que entraram em reality shows porque querem ser conhecidas única e exclusivamente, não é? Quando tu entras com essa maturidade, estás lá uma semana, metes na tua bio programa de televisão... Na bio do Instagram, ou seja, no Instagram escreves lá que... E não és ninguém. Tu nunca... Aliás, eu não sou ninguém porque tive em três programas. Ninguém. Mas essas pessoas... Ninguém sabe quem elas são, entende? O que me faz a minha confusão é a vida depois de um reality show. É muito má. Isto porquê? Porque tu tiveste a capacidade de te reinventar, ou seja, tu quando sais, crias um... Já vamos falar também um bocadinho sobre isso mais à frente. Tens a capacidade de perceber que tu conseguiste chamar a atenção das pessoas, tu já tens a atenção das pessoas e agora é necessário trabalhar essa atenção. Tens que ainda chamar mais atenção, tens de fazer coisas no tempo certo. Que coisas? Vou-te explicar, imagina, tu tens um ano vou mandar 7 bombas, pai, ou 7 também não, 4 bombas. Estás a perceber? Imagina, tens que anunciar 4 coisas fortes que é para estar sempre. Ah, tu achas que é esse primeiro ano que vai definir se tu é uma boa teoria essa. Acabas por tocar fora, acabas também por ser um bocadinho jogador que o público te segue. Ou seja, mesmo depois do jogo ter acabado, tu continuas a jogar a tu. Nesse sentido, agora, jogar com outros concorrentes, isso não, isso nunca. Mas achas que há pessoas que o fazem? Que sim, passam um reality show cá para fora, acho que isso já não tem graça nenhuma. Não queres falar nomes? Olha, aquelas confusões que há, imagina que tu lá dentro tens uma relação e depois passas cá para fora e essa relação aumenta porque aparece outro ex-concorrente, é feio. Ou seja, é como continuar o jogo do Love on Top mesmo depois do Love on Top ter acabado. De qualquer forma vamos todos beber um copo e está-se bem. Olha, mas é engraçado essa teoria de que passado um ano, ou seja, é como se durante um ano tu tens os olhos postos em ti, não é? Porque acabaste de sair do programa e, portanto, esse ano pode definir ou não se tu tens sucesso depois do programa noutras coisas ou não. Vou dar um exemplo, não falo para mim, porque eu fiz a tatuagem na Cintia, acho que foi há pouco tempo que eu fiz a primeira tatuagem com a Cintia. Há concorrentes que quando saem num reality, passado logo um mês ou dois, quando se sentirem-se assim meio esquecidos, e têm uma relação com mais concorrente lá dentro, fazem uma tatuagem, estás a ver? Lançam uma bomba. E depois aparecem logo nas redes sociais, em todo lado. Nos tais sites como o Dioguinho, não é? Sim, por exemplo, depois ele metiu um texto, tatuagem para a vida toda. Isso é muito importante, logo a primeira bomba. Passado uns meses, mesmo que não te sintas que estejas a ser esquecido, largas outra bomba. Às vezes há pessoas que fazem uma tatuagem ou algo assim mais chocante, só mesmo para aparecer. Acho que isso é muito importante. Mas depois é preciso perceber se essas tais bombas que tu dizes são, enfim, boas para ti ou más para ti. Podem acabar por se virar contra ti. Eu e a Cíntia, nós tínhamos 4 anúncios para fazer o ano passado. Nós sabemos de intercalar. Estás a ver? Imagina, era o casamento? O casamento foi logo a primeira bomba tinha que sair. Mas é tudo sentido. Atenção, não é... Não forçaste nada para... Tu não podes lançar algo forte, que as pessoas vão estar a falar durante alguns meses só por fazer, porque acabas depois um dia, imagina, se eu casar assim, só por casar, passava 2-3 meses, o casamento acabava. Mas olha, voltando ao início, tu acabas por sair, ou seja, tu participas em 3 edições desse reality show, nas 3 tens posturas diferentes. Sim. Eu diria até, as três foram diferentes, não foi? Diferentes. Exato, também tinha essa noção. Numa delas acabas até por sair um bocadinho mal na forma como tu sais, e era isso que eu queria que tu falasses agora, porque eu acho que também não é fácil, porque eu não te considero uma pessoa agressiva, eu conheço-te, não é? Eu acho que não há muitos episódios de grande violência na tua vida, não há, não, acho que a tua postura sempre foi outra e sempre foi... Lá dentro tornas-te, acredita. Acredito porque, enfim, as circunstâncias também te levam a isso. Precisas imagina... Esta casa que a gente teve agora no Guincho é bastante grande. Por mais que espaço tu tenhas, os muros vão sempre sufocar o teu oxigênio. Tu precisas mesmo de sair e apanhar ar. Os dates ajudavam bastante. E terem acabado com os dates, acho que foi a pior coisa. Os dates que era, ou seja, temos de ter sempre a intenção, se haverá pessoas ou não que não acompanharam. Então, havia a possibilidade de tu saíres da casa. Era, tu eras o top boy e à segunda ou terça-feira o público votava para uma rapariga ir contigo um date. Sendo o top boy, eras o rapaz e a rapariga preferidos da semana do público. E as raparigas tinham que jogar com o top e os rapazes com a top para no final, na próxima gala, na próxima semana, haver... O top escolher uma pessoa que não esteve tão bem, foi isso? E neste caso, colocá-la em risco. O grande objetivo era esse, mas acho que nunca foi assim. Houve uma semana que eu queria mesmo utilizar essa carta e não deu. Porque houve uma, acho que foi a gala da TVI, uma festa, e não houve gala do programa. Então quem nomeou os tops foi os concorrentes. Não deu para... Não deu para usar esse trunfo. Caso, até te vou confessar uma coisa. Eu ia meter, na altura, foi no 6, eu ia meter a Margarida e a Márcia na chapa. O Mariel ia sair para destabilizar o ídolo. Era uma das cartas fortes que eu ia lançar. Diz-me uma coisa. Tu agora estás-me aqui a falar desta estratégia. Vocês lá dentro estão constantemente a pensar no próximo passo que vão dar? Constantemente não, mas tu... Para dizer olá, tem algum motivo. Não fazes nada sem uma justificação? Grande parte do tempo, não. Muitas vezes fazes, é natural. Tu sentes-te em casa, não esqueces câmaras, esqueces tudo. Mas grande parte tens que saber o que é que estás a fazer. Tu pensaste em alguma estratégia antes de entrar? Tu pensaste, eu vou ter que fazer aqui, isto, eu vou mas ter... Mas chega lá, tu tens que criar a tua própria estratégia. É a mesma coisa que... Vou dar o exemplo do Prison Break, que é uma série de... Se falas sobre prisões, que o... São dois irmãos, um deles é preso. Um deles o protagonista é preso. Quer fugir, não é? Com ele, o irmão. Ele planeou tudo antes de entrar na prisão. Mas ele planeou o básico agora. Não, tu lá dentro não conheces as pessoas. E tu percebes que há coisas que tens que readaptar. Lá dentro, não é? Tu tens de readaptar com essas situações. E aí é que é o desafio. Mas tu falaste com alguém que já tinha estado num reality show antes de entrar? Aconselhaste com alguém ou foste completamente nunca, à deriva? Nunca foi pedir dicas. Porque, imagina, tu pedes uma dica, tu vais pelo comportamento dessa pessoa. Imagina, se tu me portares agora como é que é entrar, eu não posso ser totalmente sincero. Depois da entrevista, se tu quiseres entrar no novo, não posso ser totalmente sincero porque tu vais pela minha cabeça. Tu tens que ir por ti próprio. Se não vais fazer o que eu fiz, seja bom ou mal, vais fazer o que eu fiz, se é mal. Tu tens de ser o Filipe. Não pode ser tipo o Nuno ou outra pessoa qualquer, tu tens de ser tu próprio lá dentro. Mal ou bom, tens de ser tu, não pode conhecer ninguém. Até porque no fundo tu não sabes que pessoas é que vais encontrar, tu não sabes se vais, só lá dentro se tu vais dar bem com aquele grupo de pessoas. Só lá dentro. Mas isto tudo para dizer que de facto o Nuno entra nessa edição e acaba por sair, foi na primeira ou na segunda que tu foste expulso? Foi na primeira logo. Foi na primeira em que tu participaste. O Nuno estava a ter uma prestação boa, estavas a mexer com o jogo, que é essa realmente a intenção. Estava no... Dizia aqui, depois dizia ali. Entrei com essa estratégia. Foi essa estratégia? Era, é. Vinhas buscar de um lado e levavas para o outro? Porque era o primeiro e eu tinha algo pendente cá fora de trabalho, então sabia que não ia ficar lá muito tempo. Era só mesmo para me divertir. Entrei com essa estratégia para destabilizar e quando saísse, aquilo ficar ao rubro. Eles que se amanhassem. Então foi mais nesse, foi mais nesse sentido. E tu acabas por ser expulso. É. E pá, a música agora está alta. E tu acabaste por ser expulso. E acabaste por ser expulso por agressão. Sim. Eu queria que me falasse um bocadinho de como é que tu perdeste as estribeiras, sendo tu uma pessoa até relativamente calma. Mas, não, sincero, não considerei uma agressão. Tu não consideraste uma agressão? Isso, as imagens estão claras. Eu agarrei o Enzo por trás e o joguei no chão. Agora, uma agressão para mim é dar um soco, uma chapada. Eu simplesmente acho que o afastei de... De uma agressão? Pequenos. Acho que sim. Ainda foi amigo, depois eu a estás a falar, a sério? Não, é agressão, mas não foi uma agressão tão... Alguém tinha que sair. E eu estava lá há duas semanas. Tinha que ser eu, né? E quando saíste, o que é que tu pensaste? Porque assim, tu não estavas a ser um mero jogador... Não. Tu estavas a mexer com o jogo. E portanto, tu sais, não ficaste a sentir... Quando tu sais da porta principal, que é onde entram os convidados para dançar ou para cantarem, tu sentes-te... Uou, dois mundos diferentes. Aí é que os pés caíram no chão. Dois mundos diferentes. Quando saíste daquela porta, foi isso? Nas duas semanas. Quando tinha saído no date, não senti isso. Quando sim, depois de ter sido expulso, aí sim, fogo. São dois mundos, meu, totalmente diferente. E a tua vida, ou seja, tu sais como expulso, a produção, né, do programa considerou aquilo uma agressão, claro. Expulsou-te, tu vens para a rua, e quando chegas cá fora, apercebes-te que tu nunca mais vais ser o Nuno que entraste. Mesmo? Ou não percebeste logo isso? Sim, isso mesmo psicologicamente foi logo. É logo. Percebeste logo que não serias a mesma pessoa? Não, isso não. Seja para o bom ou para o mal, tu nunca sais igual. E se teres saído expulso, prejudicou-te? Acho que não, porque, sou sincero, praticamente ninguém me conhecia. Estive lá duas semanas, era mais um miúdo imaturo que entra e sai e que vai-se passar despercebido. Mas depois, quando entra no seis... Tudo mudou. A bomba tinha que mudar. E diz-me uma coisa, quanto tempo demorou até que tu depois entrasses na edição foi, seguinte? Acho que não chegou 3 semanas, já foi 3 semanas. Portanto, tu saíste, passado cerca de 3 semanas tu entras no... 3, 4 semanas, não mais que isso. E és convidado a entrar, aí já não és tu que te inscreves? Como é que foi? Não, porque quando estás no reality já não precisas inscrever. Há quem se inscreve, quem está lá uma semana e não aparece muito. Ainda manda a Eu repito porque, tu estás a falar de alguém específico. Não, porque é interessante, no questionário, está lá escrito, se tu tiveste algum reality, e qual diz? Ah, ou seja, é porque há pessoas que... Por isso é por isso que não porque está lá essa pergunta. Está lá essa pergunta para os concorrentes se inscreverem. Por exemplo, este Like Me, de certeza que muitos deles já se inscreveram. Já se retinham. É. Mas tu és convidado para entrar nesta segunda edição. Não, já não és tu. Também foste convidado para... porque já tinha havido a história da Casa dos Segredos, foi isso ou não? Foi porque já tinha lá o meu currículo, porque eu não sei que entrei uma quarta-feira como convidado. Fui lá ensinar uns desfiles. E depois acabaste por ficar. É, entrei nesse sentido. Foi uma espécie de casting, não foi? Tu passaste? Sim, mas vamos ver como é que esse miúdo se aguenta até sexta-feira. Tive 2 dias. E correu bem e ficaste? Correu. Acho que tive 68%. Havia muito essa história de vamos deixar as pessoas votarem se a pessoa quer ficar cá ou não. Olha, se a pessoa fica cá ou não. Há muitos concorrentes que entram dois numa gala e depois ficam uma semana a ver quem é que... Qual deles é que fica? Mas não foi o teu caso. Não, tu tinhas apenas uma votação para as pessoas dizerem se querem que o Nuno permanecesse na casa ou não. Não. E acabaste por ficar e até essa expulsão. Depois, portanto, nessa segunda edição... Só no 8 é que me tive muita prestação, muita porcentagem. Sempre, graças a Deus, tive porcentagens super altas. Só no 8 é que... Ou seja, estiveste sempre muito a favor do público. Sim, sim, graças a Deus. Quando entrei, tive 5 semanas seguidas no 6, a ser votado pelo público. 5 semanas. Para Top Boy. Fui 4 vezes seguidas Top Boy. Fui 3 vezes seguidas. A quarta foi o Ítalo, porque faltou-me um voto. Na semana a seguir foi outra vez. Mas ora, tu nesta segunda edição, portanto, na Casa dos... tu falaste na Casa dos Segredos no início. Mas olha, agora, a gente diz, olha, é o nome da Casa dos Segredos. Nunca dizem de lá um top. Porquê? Porque é o reality show mais conhecido em Portugal no momento. A cara do reality em Portugal é a Casa dos Segredos. Não é lá um top, nem a primeira companhia que foi, lembras-te? Ou até o próprio Big Brother, também teve o seu impacto aqui há algum tempo, mas atualmente é a Casa dos Segredos. É a mãe. Mas olha, eu estava a dizer, nessa segunda edição tu entras do Love on Top, tu assumes, e estavas agora aqui a dizer, que entras com uma ideia completamente diferente, uma estratégia completamente diferente dessa primeira edição em que tinhas participado. Qual foi então essa estratégia dessa segunda edição? Quando tu vais entrar num real, tens que analisar os jogadores cá de fora. Tu tens que ver quem está em cima, quem está em baixo. E só via o Ítalo lá em cima. Meu, não havia nenhum rapaz que o fizesse frente. Chegou a ver outros top boys, mas porque tinha que ser, o jogo tinha que girar agora. Forte, só via o Ítalo. Então, ok. O Ítalo que também já tinha participado. Acho que no 3 ou no 4. Já tinha, mais que só ficou 2 semanas. Ou seja, era uma espécie de edição que tinha alguns dos jogadores que já tinham participado em anteriores edições. Acho que só 4 é que não eram conhecidos, o resto era do conhecido. E tu percebeste que havia alguém que estava a ter mais destaque que tu, foi isso? E tiveste que te readaptar mais uma vez? Entrar e ser logo eleito top boy dá-te um ego enorme. E desmoraliza os outros? Muito, fogo. E vi na cara deles. Cá fora e quem foi eleito primeiro do top boy? Mal entrei fui eu. Foste tu? Yeah. Ou seja, eu no fundo eu estou a colocar-me na tua pele. Tu és expulso de uma edição, cheguei a seguir entras noutra e voltas e passas a ser top boy. Ou seja... tu percebeste que eu, no fundo, eu ainda tenho as pessoas do meu lado. Não, mas quando entrei no 5, eu fui escolhido para o público para ir para o quarto do amor, fui escolhido para o público para ir ao date, logo no 5. Sempre tive o público, graças a Deus, do teu lado. E então, qual é que foi mais ou menos a tua estratégia nessa segunda edição? Sabendo que tinhas tu que competir com outra pessoa forte, que era o Ivo. Ela era muito forte. E eu, acho que foi na última semana, em termos de diálogo, ele dá-me 10-0. Eu estava completamente todo queimado. Mas houve disputa entre os dois? Muito. Houve discórdia, houve confusão? Tem que ser. Tu não podes achar que alguém seja melhor que tu. Mas a minha questão é esta. Essa discórdia, essa confusão que existia entre os dois, foi planeada entre os dois? Não. Eu não consigo. Foi natural essa... Imagina, eu acredito que há pessoas que quando sabem que vão entrar as duas no mesmo programa... E acho que combina, fazem bem. Porque querem alimentar o acho que fazem bem. Porque tu tens um aliado lá dentro, sem que as pessoas saibam, isso é muito bom. E estão os dois a beneficiar com isso, porque aparecem, porque têm dois. Destaque. E um deles ganha, então é bom. Mas neste caso, tu e o Ítalo foram santos que nunca bateram, portanto foi mesmo, não foi planeado não se darem bem, não se deram mesmo bem. Olha que se fosse cá fora, tranquilo, eu dou bem com ele agora, falo, se calhar, não digo todos os dias, mas tenho grandes conversas com ele agora. Então, no fundo, terá sido também, porque os dois perceberam que aquilo era útil para os dois, ou não? Os dois perceberam que isto era bom para vocês e quiseram também tirar proveito disso, se calhar. E falo para mim. Para mim, foi muito bom. Ajudou bastante. Tu estás sempre no... Ele tinha duas conquistas lá dentro. Tu estás a meter no meio das conquistas de um homem, tu dás cabo do homem, então o único caminho é ali. Tu te podes enfiar. E o que é que tu... Baixa isto. E o que é que tu começaste a tentar fazer para... Estabilidade. Só podes... Quando tu entras... Foi criar confusão, foi. Tens de estabilizar. E há várias formas de poderes fazer isto. Melhor a provocar e quando alguém vem refilar contigo, tu dizes: ok, desculpa, é a tua opinião, eu respeito isso. É o pior, não é? Não podes dar muitas palavras. Mas olha, tu sempre, esta foi uma característica que tu sempre tiveste, sempre foste gozão. Sim. Sempre foste pica-miol, tu gostavas de picar. Sempre. Quando tu és irónico dentro de um reality show, quando está numa confusão, esquece. É o pior. Ninguém consegue lidar com isso. Olha, houve situações em que tu pensaste que voltarias nessa segunda edição em que participaste, em que voltarias a perder a cabeça. Pensaste, pá, é aqui como vou passar outra vez e... Acho que não. Ou entraste mesmo com a mentalidade que isto não vai voltar a acontecer. Não, perder a cabeça para outro concorrente, não. Agora, perder a cabeça para assistir, já, muitas vezes. E o que é que faz uma pessoa, porque é, isto, eu acho que isto é complicado de perceber cá para fora, porque nós não estamos lá dentro e não vivemos estas emoções, mas o que é que leva alguém a querer muito entrar? Percebes que és uma pessoa escolhida entre várias, porque há muitas pessoas a inscreverem-se nestes programas, nós sabemos que é verdade, e de repente tu és escolhido e dás por ti a querer desistir. E claro, eu acho que isto cá para fora as pessoas não compreendem o porquê, de repente porque é que queres desistir e queres ter entra lá dentro, ou mesmo os convidados que vão lá só cantar e dizem isto é totalmente diferente. Tu falam, muitos falavam da Érica, quando todos os convidados que lá entraram, toda a gente gostava da Érica. Estavam com ela 10 minutos. Mas a Érica era também uma pessoa bastante... E estavam com ela 10 minutos. E os convidados todos diziam, fogo Érica, que diferença, 10 minutos. Mas quando tu estás lá dentro e tens que... Tu também tiveste uns picos com a Érica, agora estou-me a lembrar. Agora estou-me a lembrar, algumas coisas vieram aqui rapidamente à memória. Mas logo, hoje... Logo na primeira semana. Sim, vocês quase tiveram ali uma... Eu lembro, eu posso estar enganado, mas estou a visualizar aqui um vídeo em que vocês gritam mesmo um com o outro muito perto. Eu tenho aqui no meu telefone, por acaso. Como é que... Mas isto é difícil, porque uma coisa é tu estares frente a frente de um homem e tu sabes que isto lá para fora vai ser sempre vai ser uma discussão entre dois homens, agora com uma mulher tu tens medo de ficar, não é? Ficar mal para o teu público, não é? Sincero, muitas vezes perdi esse medo, acredita. Perdeste esse medo? Infelizmente tu perdes esse medo, perdes o respeito pela mulher, infelizmente é verdade. Porque tu descontrolas-te, tu não consegues controlar. Mas ela tem essa capacidade. É. Tu não consegues controlar. Tu precisas mesmo de contar a discutir com uma mulher, tu tens que te afastar, tens que ir apanhar ar, se não esquece. Infelizmente é muito feio, um reality show transforma um homem ou uma mulher numa coisa mesmo surreal. Sim, há pessoas que fizeram em reality shows coisas tu estás ali muito tempo a levar com a mesma pessoa. Por exemplo, em Sintra nós só tínhamos acesso ao quarto, casa bem, cozinha, sala. Muitas vezes o lounge estava fechado porque eram os depoimentos. Então tu estás ali em 100 metros quadrados, máximo 150 metros quadrados, com as mesmas caras. Mas hoje em dia como é que é a tua relação com a Érica? Ou não há relação sequer? Não, pode haver. Não pode haver? Não. Ela entrou no 8 como convidada, acho eu, e... Epá, há coisas que tens que ter a tua própria humildade e não cumprimentar pessoas. Eu acho que eu e a Érica também não nos iríamos dar bem. Tenho essa sensação, essa ideia, essa... Eu acho que é muito difícil alguém dar-se bem com a Érica. Olha que é... Ou não, achas que ele é mais personagem que outra coisa? É muita moral para pouca realidade. Isso é. Ora bem, temos aqui mais algumas perguntas do nosso Facebook. Estamos a muito pouco tempo de terminar a primeira parte. Passou rápido, Nuno. Passou rápido esta primeira parte do programa. Ainda temos aqui um jogo para fazer ao Nuno. Ora bem, o jogo a que o Nuno vai estar sujeito hoje vai ser... vou dar-lhe aqui uma série de situações hipotéticas, imaginárias, e tu vais ter que me dizer de 1 a 10 quanto é que estas situações hoje em dia dentro de um reality show te deixariam passado. Te imagina... Quanto é que ficarias chateado por a comida que tu guardaste no frigorífico para ti? Espera, não responda já. Não, mas quanto é que isto... Não esqueço que vai ser. A maior discussão na casa, em todos os relatos, é sempre a cozinha. Pois é, já reparei. Sempre a cozinha. Já reparei. No 8, os outros concorrentes no 8 foram muito, muito desarrumados. Eu estou a dizer muito simpático, nas palavras. Foram muito desarrumados. Foram desarrumados? Foram. É para não chamar a dragão. Animais. Foram muito desarrumados, fogo. Pois é, isto é outra das dificuldades de estar numa casa com outras pessoas, é estes hábitos de higiene, de arrumação. Tens que entrar no frigorífico, abres, tem que ser um brilho, sabes, com mais dos anos. Claro, porque não perdes a fome. Aí esquece, o fiambre sempre aberto, e ao vezes tu abres um iogurte da colher, tu comes e jogas fora. Tu comes e a colher vai lá para dentro outra vez. A sério? Certas coisas não dá. Mas, portanto, deste-me aqui uma ideia também para mais uma pergunta. Vamos aqui ler mais alguns comentários. Continuamos com música de fundo. Lá em casa não se assuste. Temos música, sim. Alguém por trás. Eu pedi, no fundo eu pedi, porque hoje tínhamos aqui o Nuno, para termos aqui uma música à maneira, uma banda a tocar para nós, exclusivamente para o programa de hoje. Nuno, diz a Carla Oliveira Rico, tu já gostavas da Cíntia no programa? Ele já respondeu mais ou menos a esta questão. Como pessoa assim, mas não mais. Não te dizia nada nesse aspecto. Vê ao microfone, senão as pessoas lá em casa não te ouvem. Deve ser com música de fundo. O Ângelo Rezende diz, olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Contigo, Nuno? Está tudo em ordem? Está sim, tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem, não é? Usas muita expressão, graças a Deus. És crente? És muito crente? Muito, fogo. Acredito muito em Deus. Deus está presente na tua diária? Todos os dias. Essa é uma questão também muito interessante. Ajudou-me bastante em mudar em muitos aspectos. a mudar em termos de personalidade, de postura? Muito. Olha, eu não sou crente, mas respeito essa... Não vá à missa, mas... Não digo todos os dias, mas se calhar duas, três vezes por semana. Para ser crença não é preciso ir à missa. Muitas pessoas criticam-me por isso. Não, as pessoas não podem dizer que são enfim, católicas ou que for. Não, não ainda. Agora, sendo crente, isso... Fiz já a catequese aqui na Quinta de Conde. E há 2 anos ou foi um ano e meio nos escuteiros aqui na Quinta de Conde. E é engraçado, já que estás a falar na Quinta do Conde, porque tu vais para um reality show e tu hoje em dia poderias morar noutro sítio qualquer. A verdade é esta. Poderias morar noutro sítio qualquer? Ou não? As pessoas quando saem do microfone, não te esqueças. As pessoas quando saem de um reality querem andar de Mercedes, querem ir, sei lá. Querem andar de Mercedes. É verdade, querem ter uma vida. Tu é que quando saís de um reality, tu não és nada. Tu não podes ser uma vida só porque, uma vida de luxo só porque saís de um reality. Tu não podes tornar-te num luxo só porque saís de um reality. Não podes... Isso é uma ilusão, não é? Tu não és mais. Tu não vais ser mais nada, nem mais ninguém só porque estiveste num reality. Não podes. Tu passas é de repente a ganhar uma visibilidade, não é? Tu passas isso, a ter visibilidade. Há poucos, foi aqui, há 2 semanas, pai, o Instagram brecou e o Face. Quem são essas pessoas sem redes sociais? Boa conclusão, não é verdade? Não são nada. Eu passava mal, acredito. Eu só viciar um telefone, estou sempre nas redes sociais. Mesmo sem ver nada, estou sempre a passar. Mas não és mesmo ninguém, quando seja um reality. No fundo... É que vês quem é mesmo tipo, uma pessoa normal e uma pessoa... iludida da vida. E é isso que nos vai levar à segunda parte do nosso programa, que é o sair do reality show e ter um plano. Portanto, ter um plano de vida. Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que pensar o que é que vou fazer a seguir, e nisso tu foste muito inteligente, tu e a Cintia também. É muito off. Tens que planear e tens de trabalhar em off. Que é para sem eu, ninguém ver. Eu sempre disse, trabalha em off e o teu sucesso que faça um barulho maior do mundo. É o mais importante. Agora tu, imagina, eu vou abrir uma barbearia em outubro, para aí. Se eu estiver agora a fazer histórias, a gravar as obras, vai-me dar azar. Deixa-me fazer. Achas que sim? É, as pessoas são muito maldosas. Tu achas que vai haver alguém do outro lado? Ah, sempre. Eu estou-me a rir, mas acredito nisso. Porque há muitos invejosos, há muitas pessoas que querem estar no teu lugar. E eu estou num lugar normal, mesmo se tivesse estado no reality. E fosse... E nem voltarás a ser a mesma. Não. Ainda bem, não. Um reality show muda-te completamente. É uma terapia. Como é que seria o Nuno se não tivesse entrado no Levão Top 5? Eu acho que não tinha família. Andava com uma rapariga aqui, uma rapariga ali, sem cabeça nenhuma. A sério? Achas que... Tenho certeza. É muito interessante estares a ter essa capacidade de perceber. Tenho certeza que sim. No microfone, não esqueças. Vamos ter esta guerra o programa inteiro. Não, é só por todo lado. Quando eu saí de lá de dentro... E conheci, foi mais porque conheci a Cintia, acho que foi algo que me ajudou bastante nisso. Sei lá, tu disses, epá, está na hora, fogo. Queres deitar com uma pessoa e acordar com uma pessoa, não queres acordar de manhã e queres deitar aquela uma hora, percebes? Isso é muito importante. E começaste a ter a vontade de criar uma família, de ter alguém... Sempre quis, sempre liguei isso. E sempre, eu tenho uma história um bocado triste nesse sentido, porque os meus pais são separados já há 7 anos, 8. E eu sofri bastante com a separação, ainda hoje, traumatizado. Mas contigo? E porque eu sempre ligava aos natais, não é? Este Natal passas com o teu pai, o próximo Natal vais passar com a tua mãe. Isso para mim, filho, não existia de estar a passar por isso. Eu como filho, sim. Filho, não existia de estar a passar por isso. E acho que ter uma família, ter a mãe e o pai ali, olhar para ti, acho que isso é tudo para ti. Tu precisas mesmo ter um pai na tua vida. Isso é muito importante. As pessoas acompanham-te, a ti e à Cíntia, e há de facto uma grande coisa. Só mostras o que queres. Só mostras o que queres. Eu fui mais no 8, quando assim, no 8 eu comecei só a mostrar certas coisas, antes não tinha tudo. Não, deixa-me ter a minha privacidade, mostro tudo, agora mostro o que quero. Antes tu queres mostrar tudo, para as pessoas te verem a ilusão de vida que tens. Imagina, muitas pessoas dizem, eu não tenho uma vida má, atenção, mas as pessoas quando olham para um reality show, este gajo anda de Mercedes, tem uma casa de luz, está sempre a passear. Porque, é uma ilusão. Porque de repente tu sais de um reality show e dás contigo a ter uma conta de Instagram com 50 mil pessoas. Com 50 mil, não começaste logo a ter 50 mil, não, obviamente. Mas eu quando entrei no 5... Eu quando entrei no 5 tinha 21 mil seguidores já. Já entrei com uma boa... Uma neste boa... momento tens 50, não é? Não, tenho 86. Ah, 86? É. Estavas a falar de 50 ainda há bocado? Não, porque tu já tens 50. Depois de um reality é bom. Ok. Tens 86, é. Tu sabes que é? São 86 mil pessoas a querer ver o que é que tu estás a fazer diariamente. É incrível. Não te já tiveste essa noção, são 86 mil pessoas. Eu faço nas histórias de como é que é possível, meu. Uma média de 45 mil pessoas 24 horas. É 45 muito. Mil pessoas é muito. A ver o que tu estás a fazer. Ainda tem mais, ainda tem 70 e tal mil pessoas a ver numa história. Tu não nunca pensaste em mente algum... eu sei que há muito esta opção, não tanto em figuras públicas, de guardar a privacidade do teu filho, por exemplo, de não mostrar ao teu filho. Alguma vez pensaste nisso? Foi uma dúvida ou nunca tive... Foi um erro meu e da Cíntia. Nós achámos que a pessoa que expôs não teve culpa nenhuma. Nós é que deixámos, não dissemos, não exponham. Ou seja, houve alguém que terá mostrado ao teu filho, foi demasiado. Isso? Mas não condeno, porque eu gosto dela mais que tudo nesta vida, que é a minha sogra e a minha mãe. Ambas as duas expuseram demais, mas não os condeno porque não tem mal nenhum, né? Sim. Mas se eu tivesse cá fora... Terias feito outra forma. Não tinha exposto, portanto. Porque não era pequenino, tinha 2 meses, 3. Não era pequenino. E neste momento as pessoas têm muito interesse em ver como é que está o teu filho, até porque vem em outro caminho. E já vamos falar sobre isso. O teu filho é lindíssimo, deixa-me dizer-te isto aqui em direto. Ora bem, Nuno, vamos para o intervalo, já passou 1 hora de conversa, temos que fazer aqui uma pausa. Não esqueçam que a pausa é rápida. É muito rápida. Muito bem. Tiveste sempre rápido. Não, tu nunca pensaste em seguir nada agora relacionado com a comunicação? Eu sempre gostei de falar com o público. Olha, tiveste bem agora esta, não sei onde é que é a pausa. Eu venho para aqui fazer companhia. Olha, fica combinado. Bora aqui perto, por isso. Para mim está combinado. É à quarta-feira às 21, sabes como é que é. Nuno, diz lá então às pessoas para não saírem dali, que vimos já a seguir, é um curtinho intervalo. Olha, espero que tenham gostado da entrevista e o intervalo é super rápido e acho que as perguntas mais interessantes vêm agora, por isso não percam, até já. As perguntas mais interessantes e um jogo em que o Nuno vai ser desafiado, portanto não podem perder. A segunda parte é já a seguir, fica por aí. Está no ar a segunda parte deste programa especial com Nuno Silva, um grande amigo de infância, que está hoje aqui ao meu lado para me dar uma grande entrevista. Relembro que o Nuno foi concorrente do Love on Top, do programa Reality Show da TVI, por 3 vezes, em 3 situações. Há pessoas que vão uma e nunca mais na vida aparecem. Não, o Nuno conseguiu a proeza de aparecer 3 vezes. Não só apareceu 3 vezes, como ainda acabou por tirar de lá a atual esposa e de quem já tem um filho e outro a caminho. E isto é preciso dizer, eu acho que esta foi, não achas que foi a tua maior vitória no meio disto tudo? Foi a família que tu criaste até 25 anos? Foi. Nem sei. Como é que é possível? Tu entras no reality show e a tua vida dá a maior volta do mundo, tu és casado neste momento com um filho, uma volta enorme, não é? Eu dou-me valor ao casamento. Pois é, passei mal com a separação dos meus pais, mas dou mais valor ao que eu e a Cíntia criámos. Um bebê lindíssimo e agora outro caminho. Acho que isso é o que temos mais em valor. O casamento é um extra. Como é que é a tua vida agora com a Cíntia? Isto pergunto porque, dentro de uma casa, nós vemos conflitos diários, que todos os casais têm no fundo. Na última edição que vocês participaram, vi ali um ou outro conflito relacionado mais por parte da Cíntia, por falta de confiança em algumas situações, que tu também tentaste aqui contornar e ajudar, não foi? E a da autoestima. Como é que tem sido a vossa vida depois dessa edição, com mais um filho a caminho, com um filho já nascido? A minha relação com a Cíntia mudou um bocado depois da última tentação, do Love on Top 8. Senti que mudou um bocadinho. Para melhor? Não, mudou, não é mal. Mudou em geral? É, mudou no geral, porque nós tínhamos uma relação, até entrarmos no 8, nós não tivemos uma discussão para acabar, acreditas? Até entrarem no Love on Top 8? Nunca tivemos um mal-estar na relação. Uma coisa absurda. Nunca tivemos do tipo, vai para casa da mãe, que vou para casa da minha mãe. Nunca tivemos nada disso. Quando saímos do 8, acho que nos entregámos ainda mais, ficámos ainda muito mais unidos. Ela amou-me ainda mais, eu amei ainda mais, porque também o casamento foi logo a seguir. E a nossa vida mudou mais nesse sentido. Eu notei a sentir muito mais madura, não é que não tinha, não é que não era. E acho que isso ajudou a ela e ajudou a mim. Tu voltarias a entrar num reality show? Depende do reality. Eu gosto muito daqueles realities que escavam sempre o nome. É daquelas atividades. Tens um percurso, tens de fazer para em 10 minutos. Tipo aventura, é isso? Yeah, algo do género. Isso, um género desse. Ah, não seria tanto um reality show de estar preso numa casa? Seria uma coisa mais... Tu estás preso numa casa. Tu estás preso numa casa... Tens uma semana para fazer provas. Tu estás a falar de alguma coisa em específico que já viste lá fora, no estrangeiro, que ainda não foi feito aqui em Portugal, é isso? Ok. A mentalidade dos portugueses ia mudar, só vê-se um rato assim. E nesse tu vieste agora a entrar. Num lavão top, já não? Não faria sentido? Vou prejudicar a minha vida, pessoal. Porque o Lavão Top, no fundo, sendo um programa de conquista, de amor, não é? Se tu já tens essa parte da tua vida completamente sanada... Não tem lógica tu entrares num reality, mesmo que seja maturo ou imaturo, não tem lógica tu entrares num reality com uma pessoa cá fora. Não tem lógica. Não tem nenhuma lógica. E se fosse uma casa dos segredos? Onde o conceito é diferente? Sim, ou Like Me, tu podes entrar com uma pessoa e deixar uma pessoa cá fora. Tu podes entrar. Porque tem um conceito completamente diferente. Sim, tu não precisas te envolver com ninguém. O Like Me era um bom programa para ti. Tendo 80 mil seguidores. O que pensaste nisso? Eu tenho alguns e-mails pendentes, né? Por acaso ainda não fui ver. Tens alguns e-mails pendentes? Poderá haver aqui... Opa, atenção! Quem é que está a ouvir isto? Quem sabe se o Nuno não vai em breve entrar no Like Me. Por acaso tenho alguns pendentes. É que eu via-te... Com 80 mil seguidores faria todo o sentido para ti. É. Acho que me ia safar bem porque as pessoas desta vez estão ainda muito mais apegadas a nós. Até porque que ainda não foste ler esses e-mails? Não estás à espera do quê? Não, eu já li. Estou em pendentes. Ah, estás a pensar se sim ou não? Eu não disse que foi... Tu queres ver aqui? Não. Neste momento há coisas mais importantes. Há coisas mais importantes do que o reality show para ti. Há muita coisa a ser construída agora. E isto porquê? Agora sim, vamos chegar àquela parte em que vamos tentar perceber o que é que o Nuno está a fazer neste momento. O Nuno, que, como eu dizia na primeira parte do nosso programa, utilizou toda a visibilidade que ganhou no reality show para criar a sua profissão, a tua forma de sustentabilidade a seguir. O Nuno, atualmente, é barbeiro. Esta é a tua profissão principal, digamos, a tua principal fonte de rendimento. Não sei agora se é sim. ou não, mas que é a tua profissão. Fotografar não considero. Eras modelo, não era? Não, eu acabo por fazer trabalho, só que não tanto porque abdiquei disso para estar mais ligado à minha família, que é o mais importante, e à barbearia. Porque é aquilo que me... Acho que entre a fotografia e a barbearia, eu fui à barbearia porque sabia que tinha futuro. Era uma coisa que passa a idade, mesmo que sejas mais velho, tu acabas sempre por teu cabelo. Mas, também é verdade, é um negócio para toda a gente. Toda a gente precisa de cortar o cabelo. E na fotografia, tu acabas sempre ou a aparecer alguém melhor que tu, ou a aparecer alguém que se adapta melhor que tu em certas marcas de roupa, então. Mas vamos tentar perceber, tu tiras o curso? Tiraste o curso de barbeiro? Tirei este ano, no início do ano. Tiraste o curso de barbeiro e depois pensaste assim, ok, eu tenho a visibilidade, tenho seguidores, tenho uma conta de Instagram. Eu tirei o curso a pensar nisso já. Ah, tiraste o curso já, ou seja, olhando para a tua conta de Instagram e para a tua visibilidade ou não? Acho que há qualquer coisa. Vamos ver o que é mais fácil de cativar o público e mais fácil de fazer dinheiro sem te prejudicar. Ou seja, foi mais uma estratégia tua na tua sim. vida, uma forma de olhar para aquilo que tinhas que fazer a seguir. Se tu tiveres uma boa imagem, se tu tiveres um público bom que goste de ti, pá, tira um curso, tem uma profissão, porque tu na vida tens de ter uma profissão. Se não tiveres uma profissão na vida, vai ser o quê? Até porque, depois lá está, há muitas pessoas que acabam as suas participações nos reality shows e... Porque se tu estás à espera que o país te dê reforma, Se tu criar a tua própria reforma, é o que assim ainda estamos a fazer, é criar a nossa própria reforma. É verdade. Mas um dos mitos que existe muito à volta dos reality shows é a história das presenças, que era uma coisa que eu gostava aqui que tu morreu. Desmistificasses. Eu também achava isso. Morreu. Olha, ainda bem que estamos a ter essa conversa, porque eu pensava que isso já tinha acabado. Há muitos que fazem, mas morreu muito aquele show, quando tu saías, tinhas que ir logo. Mas a ideia era, tu saías de um reality show e depois havia uma série de discotecas, de bares, de eventos que te contratavam para que tu... pagavam bem? Muito bem. Muito bem, fogo. Não podemos saber mais ou menos quanto é que... Só por curiosidade, já não fazes isso? Eu cheguei a pedir 500, deram 450 para estar lá uma hora e meia. 450 para estar uma hora e meia? Uma hora e meia. Numa discoteca? Discoteca bar. Bar era mais barato. Era menos pessoas. 450 euros para estar numa hora e meia? É mais. Mas isto, atenção, promovido, ou seja, um cartaz a dizer vem cá o Nuno Silva do Lavão Top, não é? Eu sim do 5. Eu sim do 6. Tinha que ser mais. Porque do 5 estiveste lá duas semanas. A proporção era muito maior. Epá, eu não fazia ideia. É, tu recebes muito dinheiro quando sabes um relato. Os fãs dão-te tudo. Depois é essa a história dos fãs, que então, também era onde eu ia a seguir. Posso confessar uma coisa, quando abri o estabelecimento, queriam-me oferecer cadeiras, queriam-me oferecer a rampa para lavar as cabeças. Isto tudo em troca de alguma promoção? Não, queriam-te oferecer só porque gostam de ti. Os fãs? Só porque gostam de ti. Isto porque há casais que recebem até inclusive viagens. Ui, muito. Sabemos, por exemplo, isto é público, que eu creio que é a Liliana. Estava a falar agora o nome. Liliana. Ixi, vou faltar o nome. Vou ver. A que tem da Casa dos Segredos, que está com o Daniel. Ah, Liliana Filipa. Liliana Filipa e o Daniel receberam, agora não sei se é verdade ou não, mas na altura publicitaram que receberam viagens dos fãs. Casa dos Segredos, tu recebes mais coisas. É o que eu prometi outra vez. As pessoas negam mais o Lobo Top, porque é mais polémico. Porque o Casa dos Segredos acaba por ser um programa familiar. As pessoas, eu lembro-me de estar em casa na passagem de ano e ver a gala em família. Acaba por ser um programa mais familiar. É muito mais familiar do que o Lobo Top, tem um conceito mais. Então tu estás, imagina que o Lobo Top acabava dia 31 de dezembro. Estás em casa e estás a passar as imagens da semana, estás tu no quarto do amor. Olha, o quarto do amor é outra coisa. Também queria chegar aí. Na tua primeira edição já havia quarto do amor, não era como era agora no final? Não era assim tão duro, tão hardcore, não é? O quarto do amor era basicamente, o público votava para que uma rapariga ou um rapaz acompanhasse a pessoa do sexo oposto, que tinha sido a mais votada, a ter uma noite num quarto especial. Uma noite, uma hora, o que quisesse. Se quiseres ficar lá dormindo, podes ficar. Tu chegaste a ir ao quarto amor? Eu, quando entrei no 5, fui logo. Porque eras quarto, era porque foste top boy, então foste. Não. Quem era top era uma rapariga chamada Andrea. E eu fui escolhido pelo público para ser para ir para o quarto amor e fui escolhido pelo público para ir ao date. Eu estava lá há 5 dias, 4 dias. E como é que tu dás por ti dentro de um quarto pequeníssimo, com muitas câmaras? Não, foi muito mal o quarto amor. Então. Tinhas a câmera. No microfone, está um bocadinho mais longe. Tinhas a câmera no teto e tinhas o cameraman ao pé de ti. Aí, é impossível. É. Então, é sempre. Como é que consegues fazer o que é que seja? Ou estar minimamente descontraído? Eu não ia conseguir. Mesmo com um homem dentro do quarto a olhar para ti. Dois homens. Dois. Porque há um com o cabo e um com a câmera. Pois é, mais uma câmera. Sabendo tocar. Não sei quantas pessoas a ver isto. O amor mesmo assim é soft. Agora tu estás em cima do beliche. O cameraman está assim, a apontar para ti. Com outro atrás a agarrar um cabo. E o do cabo olhar para a parede a rir. É muito mau. É muito mau. Isto é surreal. Eu não me estava sequer a passar pela cabeça essa imagem. Há pessoas que conseguem ter vontade na mesma. Outras pessoas perdem vontade também. Vontade? Pronto, estamos a falar obviamente daquilo que as pessoas lá em casa sabem. Mas, como é que é possível? Não é fácil. Tu fizeste alguma coisa dentro da casa? Não dentro do quarto do amor? Não. Tiveste sempre esse cuidado? Sempre me... Guardaste? Ou seja, resguardaste? Vou falar um bocadinho à mulher. Sempre que me quis proteger. As mulheres pensam mais assim. Sempre que querem se proteger. Em termos de imagem, não quiseste mostrar esse... Eu nem que seja uma brincadeira. Não sei o que é que me ia transformar lá dentro, então... Acho que isso é o mais importante, é tu cuidar da tua imagem. Há momentos que não consegues, é incontrolável, mas sim, em certos momentos tu consegues controlar a tua imagem, tens de agarrar a isso. Olha, chegamos à altura do nosso jogo. Eu vou ter aqui fazer algumas questões que são, questões mais, para picar, no fundo. Como uma música que tem alguma tensão. Portanto, eu vou agora lançar esta música precisamente para tentar que tu fiques um pouco pressionado. Estás-te a sentir um pouco com pressão ou não? Pensei que era uma música. Estás à espera do quê? Uma coisa mais animada? Não, uma coisa mais tensa. Não. Isto é tenso? Vais começar a suar. Não, mas deixa-me nervoso, deixa. Ora bem, Nuno, a ideia é, lá para casa para todos perceberem, o Nuno vai responder, no fundo, a algumas questões. Ou seja, eu vou lançar aqui algumas situações hipotéticas, imaginárias, e tu tens que pegar nelas e classificá-las de 0 a 10, quanto é que elas te iam chatear. Ok. Imagina, agora vamos fazer um teste já aqui com a primeira. Imagina que tinhas guardado... elas estão-te a sair da cabeça. Eu tenho algumas já aqui planeadas. Esta era uma delas que já tinha. Imagina, tu tinhas uma comida guardada que tu gostas muito do frigorífico, que tu fizeste especialmente para ti. Vocês lá na casa há muita gente que faz batidos e coisas... Há quem escondia comida. Porque aquilo... isso eu soube disso, por baixo, por cima dos armários. Isso eu soube. Pronto, e imagina tu que tinhas alguma coisa feita por ti, guardada especialmente para uma ocasião, e que quando fosses buscar desaparecia. Porque era tu é que fizeste, imagina, eu é que fui fazer um ovo estrelado e agora guardava. E quando vais buscar não há. Yeah. De 0 a 10, quanto é que isso te chatearia? 200. Era muito chato, não é? O que é que fazias? Começavas a perguntar quem tinha sido? Estás no reality show, tu preparas algo para tu comer, e desaparece. É péssimo. Olha, segunda situação. Imagina tu, isto já aconteceu noutros reality shows com outras pessoas. Imagina tu que numa discussão, alguém se passava. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Bruno Savato, fez isto na Casa dos Segredos, com a Agnes, acho eu. E às tantas ele passa-se e vai buscar a roupa que estava na mala da Agnes e manda para a piscina. Ok, não me lembro. Mas é um exercício. 0 a 10, quer dizer que isto. Nem sei o que é que fazia, não. Fogo, é muito agressivo. É 200 também, 200, 300, 500. É muito agressivo isso. Ou seja, vamos de 0 a 10, portanto, daqui a bocado há qualquer coisa e a gente não consegue classificar. Portanto, seria 10. Passa se ficarias com o máximo. Isto era completamente. Não, porque é a tua roupa. É teu? Fundo. Há pessoas que. Eu falo para mim, ele veio coisas caríssimas lá para dentro, que nem tinham. Tu levas coisas. Assim, as mulheres têm aqueles sapatos, aqueles vestidos caríssimos para usar nas galas. Porque há meninas que levam na primeira gala vestidos para a final. Para as galas todas. Isso aconteceu isso a quem? A Agnes, na Casa dos Queridos, ele passou-se, foi buscar a mala dela ao quarto. É pá, se fosse uma mulher para um homem, se calhar. Agora, uma mulher, eu estou-me a pôr no papel de mulher. No papel de mulher. Era muito mal. Olha, também acontece muito nos reality shows a história das partidas à noite. É. Aquelas partidas, aquelas brincadeiras que são algumas delas até bastante desagradáveis. Imagina tu que estás a dormir, não sei se isso aconteceu ou não, por acaso. Que estás a dormir. Acho que não tiveram esse respeito. É, porque sabiam que se calhar tinhas passar. Tens que ver com quem é que fazes partidas. se responde à brincadeira ou se. Se não vai levar tanta brincadeira. É. Mas imagina tu que estás a dormir, estás a descansar e alguém se lembra de ir meter, sei lá, qualquer coisa, ou farinha, ou qualquer coisa. Eu também tive, assim, grandes amizades além de passar essas brincadeiras. Era sempre uma coisa muito séria. Não havia essas confianças? Não. Mas imagina tu nessa posição. Quanto é que se chateria? Não, lá na brincadeira. Era na brincadeira? Sim. E serias depois pessoa para te vingares no dia seguinte? Muito pior. Olha, aliás, já tive uma brincadeira dessa em que estraguei dois microfones. Estragaste dois microfones? Puto, chega um ponto que o microfone partia como uma argola para uma mulher. Tu achas aquilo super normal. É um acessório. Tu esqueces que aquilo estragar. É um dinheirão. E que aquilo é um dinheirão. Ele é caro. Epá, não sei. Eu só estou arriscado por isso. Ah, aquilo é caro. Tinha ideia que aquilo era vinho de ferro velho diretamente para lá. Aquele vidro. Quase todos já foram contra a parede. Ok. Ora bem, vamos a mais uma situação. Imaginando tu... Deixa-me lá ver agora o que é que eu me lembro. Imaginando tu que... Que alguém, numa discussão, te ofendia e ofendia um familiar, uma família. Pá, vai para não sei quantas que te... não sei o quê. Já aconteceu, já. Pá, isto é coisa para deixar alguém... E se tu tiveres naquela de te chateares a sério... Acho que num reality show não pode chegar a esse limite. Não, porque tu sabes que aquilo é dito da boca para fora podes e não... Podes faltar respeito às pessoas, mas esse ponto não. Porque tu tens que arranjar confusão com coisas lá dentro. Não podes puxar coisas lá fora, nem podes puxar a família lá de fora. Acho que é o limite. A partir de tu não tens mais respeito para aquela pessoa. Imagina, se tu me chamas isso, nunca mais vou ter respeito por ti. Vou fazer de tudo para tu desistir. Eu vou conseguir fazer com que tu desistas. Eu consegui fazer com uma rapariga desistisse porque ela ia-me estragar o meu o que posso ter plano. Tu conseguiste fazer que alguém desistisse? Sim, consegui. Recorda-me dessa situação. Era várias, tu não consegues fazer. Imagina, tu tens que massacrar tanto uma pessoa para fazer com que ela se sinta que não está lá a fazer nada e que está a prejudicar lá fora onde não está. Porque essa pessoa pode ser uma ameaça para ti, é isso? Porque pode prejudicar o teu jogo? Porque... É porque tu para continuar com a tua estratégia, para continuar com o teu plano, tu tens que sacrificar certas pessoas. Imagina, eu gostava da Margarida e ia sacrificá-la com a Márcia numa chapa. Que a Márcia que... Eram dois concorrentes que estavam com o Ítalo. Ok. Uma rapariga alta de cabelo encrapelado, não era? Não estavam ao mesmo tempo. Estavam ali a disputar, não era? Uma espécie de triângulo. Já esqueceste o microfone outra vez, mas... Ambas gostavam dele, então. Olha, aconteceu tu defenderes alguém durante várias semanas e depois essa pessoa ter-te feito uma espécie de traição, ter-te traído. Pode. No 5, já. Teres defendido alguém, imagina, até teres salvo numa nomeação, não sei. No 5 eu fui expulso porque tomei a dor dos outros. E há pouco tempo o Ítalo encerrou no aniversário do William, que fez um ano, e estamos a falar sobre isso e sobre outros assuntos. Ele disse, hoje em dia não metia o corpo às balas para... O Ítalo que foi a pessoa a quem tu fizeste o tal Mata-Leão? Não, o Enzo. O Enzo, yeah. O Ítalo, desculpa. O Enzo, yeah. A tal pessoa a quem tu fizeste o tal Mata-Leão, yeah. que hoje em dia tens essa relação, sim, e está tudo tranquilo, tudo cenado. Isso, já. Não sou melhor também, mas eu convido para ir à universidade do meu filho, percebe? Para ir é uma opção importante. Está aí uma espécie de complicidade. Uma... Não falamos todos os dias, por isso. É aquela pessoa que sei que quando precisar está lá. Olha, ainda há pouco estávamos a falar de imprensa, daquilo que se escreve e daquilo que às vezes não é verdade. Como é que ficarias, como é que ficas quando lês alguma coisa que não é certo, que não é correto? Acabas que não... de acostumar. No início custa mais. Depois já é tão natural para ti que já não te faz nada. Hoje em dia, se o Dieguinho tivesse uma coisa drástica, só se mexesse o nome no filho, aí sim. Agora do resto. Ficarias mais chateado do eu, resto. Eu rio bastante dos textos. Dos textos, não dos títulos. Acho que têm conteúdo bastante interessante. É muito criativo, é uma pessoa muito criativa. Eu acho que. Né, mas por um lado também os comentários fazem parte, mas acho que os comentários é que estragam a página. Muitas pessoas não gostam da página porque os comentários estragam. Há muitos comentários muito desnecessários. Há pouco tempo uma rapariga chamada Kika Gomes. Teve no Lavon Top na Casa dos Segredos. Kika Gomes, que é muito fã do Sporting. Yeah. Já sei. Ela, o Dioguinho meteu uma foto dela. Epá, e as pessoas, grandes partes a dizer que ela era bonita, estava linda, mas outras pessoas a dizer que estás desfigurada. Acho que uma mãe não pode haver isso. Tu tens o hábito de ler os comentários que escrevem sobre ti? Não, vais ler o que é dito sobre ti nas redes sociais? Antes, sim, agora não. É doloroso, não é? Porque as pessoas nas redes sociais dizem tudo. Até dizem que tu mereces morrer. Dizem tudo, meu. Porque as pessoas veem o reality show. Imagina, aquelas pessoas que têm uma certa idade ou estão em casa porque têm alguma limitação, não podem sair de casa ou porque têm um trabalho em casa, veem um reality 24 horas e apegam-se a ti. Ou odeiam aquela pessoa que não gosta de ti. Isso. Porque o que nós temos que perceber é que há pessoas, e não são poucas, são viciadas, que acompanham religiosamente os reality shows. E gostam das pessoas que tu gostas e odeiam as pessoas que tu odeias lá dentro. São quase os teus, exatamente os teus seguidores, as pessoas que seguem religiosamente aquilo que tu fazes. A casa do Guim estava mais protegida que a outra de Sintra, eu tive nas duas. A de Sintra, as pessoas estão lá embaixo no muro, nós conseguimos ouvir tudo, as dicas todas, olha que ele falou de ti. Aquela manhã vai-te nomear, aquela manhã vai-te salvar. Ah. Aí, ficavam a ouvir as coisas todas para depois vos contar. Eu, sabes, foi onde passei mais mal, pronto, fiz por isso também, né? Então não me importei tanto. As pessoas iam lá quase com pedras para te mandar. Coisas muito agressivas. Tu ouves de tudo. A tua mãe é isto, o teu pai é aquilo, tu devias morrer. Ouves coisas muito agressivas. Tens que estar completamente desligado. Mas, é o que eu sempre disse, que só sujeita quem quer. Ninguém se pode queixar com salários. É assim, nós temos que perceber, tu quando vais para o Lavon Top... Tens de saber para o que é que vais. No fundo, mas é assim, tu tens a sorte de já saber minimamente... Eles queixam-se, a produção isto, a produção aquilo. Mas tu sabes como é que é as coisas. Não estou a afirmar nada, mas tu sabes como é que é as coisas, porque é que tu queixas quando sais? Porque os primeiros podiam queixar-se, porque não sabiam, não havia nada. O Inho não me larga. Tu tens dentro de uma casa, tens de te aguentar. Se tu és homem para mandar, também tens de ser homem para receber. Ou mandas e foges? Não, deixaram mais para receber também. Mas estou a ver-te muito descontraído e agradavelmente surpreendido com isso, ou seja, já nada do que pudesse acontecer... Dias, né? Não, imagina, já nada do que pudesse acontecer não. Te iria tirar do sério, porque parece que já estás calejado. Acredito que sempre passei muito mal. Acredito? Muito mal. Eu saí do 6, então, eu posso dizer que saí do 6, estava a ver televisão em casa da mãe da Cíntia, a televisão estava desligada. Eu estava a olhar só para olhar. Eu estava a beber, a água já tinha acabado o copo e eu continuava a beber. Tu ficas com o psicológico muito, muito afetado. Mas tu queres, tu queres meter-te lá dentro. Ninguém te obrigou a entrar no reality. E ninguém te obrigou a ter certas atitudes. Do veneno que eu larguei lá dentro, eu provei cá fora, sozinho. E depois tu nem tens a capacidade para ligar alguém para falares com alguém. Que já está longe das pessoas, que está sozinho. E no fundo, se houve ali também algumas pessoas que tu criaste inimizades, depois também acaba por ser complicado. É lá dentro. As pessoas que trazem cá para fora porque não têm vida para vir cá fora. Arranja como lá dentro, ama lá dentro, agora cá fora. Isto é a tua vida, Não é? Um reality show é lá dentro. Um reality show de agosto, sei lá dentro. Agora cá fora. Agora, qual é que foi a pessoa que tu menos gostaste de encontrar nestes reality shows? A pessoa que tu. Imagina, se agora voltasses a entrar e tivesses que voltar a levar com ela, seria um sofrimento para ti. Nenhuma. No... Tá bem, então vamos fazer a pergunta de outra maneira. Qual foi a pessoa mais difícil de lidar lá dentro? A pessoa mais difícil de lidar. Terá havido algum concorrente que, pá, este realmente soube como me tirar do sério, soube como... Vou noutro sentido. Uma pessoa que eu nunca consegui manipular, é mais nesse sentido. Uma pessoa que me custou muito, mas não me manipulei, mas consegui dar ali umas manobras, o mais nesse sentido. Agora... Foi quem? Foram, pai, duas. Sei lá... Por exemplo, no 8 não consegui concretizar certas atividades que a produção nos punha, porque a produção no 8 estava nos desafios. Falavas para a câmara e dizias que esta semana tens de convencer este concorrente a fazer isto. E tentar manipular uma pessoa é o pior que pode acontecer. Mas tu no 8 entras, esta é a minha sensação, tu entras, e a sensação de quem viu, aliás, de resto, muitas horas daquilo, tu entras um pouco condicionado porque... Tu, no fundo, tens toda a noção, completa noção. Eu pensava que assim tem que me estar a condicionar. Em grande parte era, mas era mais o William que me estava a condicionar. Sim, o que eu sinto é, tu entras ali com a completa noção de que há vida para além daquilo e de que tu vais... Aquilo é uma passagem. Enquanto que há muitas pessoas que passam nos reality shows a viver aquele momento de tal forma que se esquecem que há vida depois daquilo. Eu falo por mim. Antes da gala, eu estava em casa da Kika, que eu e a Cinta fomos buscá-la. Depois fomos ao hospital, a Amador Cinta, ela foi ver a irmã que estava lá. Nós fomos para a casa, que era em Cascais. É como se fosse o café. Não estava nervoso. Sabia que tinha tudo cá fora e que lá dentro tínhamos só divertido umas semanas. Apenas isso. Ia de férias, praticamente. Entraste com uma mentalidade completamente diferente. Eu ia dar sobre este conteúdo. Se eu estivesse nervoso, significa que estava a pensar em fazer algo, em jogar. Lá dentro joguei. Fiz coisas muito... Mas não foi aquele jogo que subsiste tanto porque não foi muito carregado. Mas também só podia ser assim, não podia ser de outra maneira. Tinha que respeitar assim, tinha que respeitar o William, cá fora. Quando saíste nesta última vez, tu alguma vez tiveste a sensação de que, epá, eu gostava de sair daqui vencedor, eu gostava de ganhar isto? Essa eu fiquei muito triste, o 8. Na última? Primeiro no 6, porque eu desisti. E tinha certeza, e quase toda a gente diz isso, eu ganhava o 6, tranquilamente. Agora no 8, o 6 ficou-me atravessado, uma semana menos a final de ter desistido. Desististe porquê? Estavas mesmo já na... Não digo 50-50, mas pai, 20% eu estava cansado. E admiti isso quando desisti. Tinha trabalho cá fora e era muito bom para mim. Porque era trabalho que me tinha retorno. E ia aparecer mais e mais e mais. E graças a Deus aconteceu isso. Eu saí e tive vários trabalhos. E no último, tu sentiste que podias ter chegado mais longe e querias ter chegado mais longe? Eu e Cinti não chegámos mais longe porque assim teve uma atitude que o público não gostou e a professora não gostou. Foi ter dito ela foi nomeada diretamente. Foi ter dito um concorrente que deviam te mandar lá fora. Então, foi, se não me engano... O Bruno Marvão. E tudo por causa da... Da Sefra. Eu lembro. Acho que ela tomou os dois. Ela teve um executivo no cinto. Ela está arrependida disso? Não. Não? Porque ela sofreu no passado com maus tratos, então... Ok. Foi forma dela também se reivindicar contra essa questão. Eu acho que se ela estivesse no 6 ou no 5, acho que ela não tinha aceito tudo. Agora quando estava lá e, entre aspas, estava a se aborrifar, se ganhava, se saía ou se não saía, porque ela já tinha pedido à produção para assistir 3 dias antes, 4 dias antes, então. Acho que foi uma oportunidade para sair lá e dizer tudo o que tinha para dizer. E depois, tu no fundo, se eu bem me recordo, tu vais a votações, mas já tens a mentalidade que vais desistir. Não. Se tu fores ver o vídeo, eles trocam. Porque... Tu votas, eles votam para tu saíres ou para tu ficares. E no meu trocaram. A Isabel disse, agora vamos ver o público a votar, não sei para quê. E eu perguntei-me, porquê que trocaram? Eu vou-te mostrar aqui uma imagem, tinha aqui uma imagem que eu estou a fazer isso aos dedos. Mas porquê que trocaram? Ou seja, as pessoas estavam a votar para uma situação... Para ficar ou para sair, e quando foi para ti, mudaram. É, isso a mim foi alguma coisa. Mas tu sairia. É verdade, sim. Aí tá. Mas se eu me recordo, tu tinhas dito que se a Cintia saísse, tu sairias. Já, mas eu preferi sair porque eu desisti, porque O William foi feito por dois, a Cintia não tem que tomar conta dele sozinha, tem que ser eu também. Então tinha que eu seguir atrás dela agora. Sair dessa maneira, não. Tu sentiste que houve ali uma forma de te mandar para a rua, no fundo. Mas, por exemplo, saí e não me enfiei nas redes sociais a criticar, porque faz parte do jogo. Eu e ela não estávamos já há tanto, então a pressão precisa de concorrentes que desce ao jogo, porque é o dinheiro deles que conta. Então, não fiquei assim tão chateado. Custou-me, mas se fosse um 6, isto aconteceu-me, ui. Tinha feito 10 histórias. Olha, regressando ao jogo, imagina tu que... É uma boa pergunta agora, entretanto, com o que tu disseste de baralhame. Mas imaginando tu que estás na final do programa e acabas por ficar em segundo, não ganhas. Não é? Ficas em segundo. Estavas muito perto de ganhar, mas entretanto não ganhas. Ficarias, é o pior que pode acontecer. Ficarias devastado? É pior do... As pessoas dizem, é bom chegar à final. Não, chegas à final, tens que ganhar. Queres ganhar? Não chega só para chegar à final. Não ganhas prémio por chegar à final, no fundo. E imagina tu que estavas à espera de ser escolhido para ir à viagem com uma, por uma isso rapariga. Isso a mim já não me afetaria. Não te afetaria? Não, isso não. Sei lá, tens... É meia pensão. Só tens direito ao pequeno almoço. Então... No fundo não é uma viagem paga, não é? Se quase fosse uma cena de luz. Pá. Porque no fundo o prémio do Lavon Top não é o prémio mais aliciante do mundo. Lembras-te quando a casa escreveu que o prémio era 50 mil? Era um dinheirão. E tu pensas em agora o prémio do Lavon Top é não, um agora o prémio da Caixa de Segredos, acho que o último foi 10 ou foi 15 mil. Mesmo assim, tá mal. Muitos se portaram mal e foi. E foi reduzindo. Sempre a tirar notas daquele cofre. Aí, lei de, só aí vês a diferença de um programa para o outro. Se fosse hoje, esquecendo o rumo que a tua vida tomou, preferias ter entrado no conceito do Love on Top ou preferias ter entrado no conceito da Casa dos Segredos, sendo que são completamente diferentes? Se tivesse na Casa dos Segredos, se tivesse uma experiência aí, sim, conseguia responder concretamente, assim, não sei. Vendo de fora, não consegues ter essa... Também havia o Love on Top de uma forma e entrar lá dentro e a outra. As pessoas iludam-se. Eu digo, desejo a todos que entrem, é uma aventura única. Marcou a tua vida? Eu adoro estar lá dentro, é uma cena única. Assim te disse o Nuno, e disse agora no último, eu sinto a prejudicar porque o Nuno adora jogar, adora, tipo, tu estás lá, tu conseguires abrir a tua mente, tu conseguires encontrar uma nova mentalidade em ti e conseguires jogar com isso. Tu na casa, no Love on Top 5, é com a Teresa Guilherme ou com a Isabel Silva? Foi com a Isabel. Tu já não encontraste a Teresa Guilherme? Nunca tive com a Teresa Guilherme, tive com a Marta. Marta Cardoso? Acho que para mim foi a melhor apresentadora. Foi? Só tive uma vez com ela. Talvez. E gostaste imenso. É como eu disse no início da nossa entrevista. Quando olhas para uma pessoa, tu sentes. Mas sentiste o quê? Sentiste que havia ali sim, gosto por fazer aquilo? Por exemplo, foi no 6, a primeira vez que eu estive com ela. Epá, senti preocupação nela, sabes? Finalmente senti que alguém estava preocupado. Eu tinha ido achar para uma pessoa que só eu que era para ir, porque o top estava imune. Ela disse baixinho, mas estás bem, Nuno? Preciso de água. E um pequeno gesto desses. Não sei fez chorar tanto. Pois, não parei de chorar. Essa gala toda. Sentia-me fogo, não. Tenho que sair, estou cansado. Não dá mais. Depois passar 3 dias, sim. E arrependeste? Quanto tempo demorou até te arrependeres? De quê? De ter saído. Teres desistido nessa edição que se agora, quando entrei no 8. E vi que não tinha armas para ir para a frente. Porque quando tu estás no reality, o reality é tipo um oceano. Quando estás no reality e tens um peso no pé, sempre animado para o fundo, como é que tu vais conseguir nadar? E qual era o peso a puxar para o fundo? Era a tua condicionante, o facto de teres um filho cá fora? Tu tendo uma condicionante, tu acabas por não conseguir jogar. Mas eu preferi ir ao fundo 1000 vezes. O mais importante é o William e a Cíntia. Não me fiquei chateado, ela não me deixar já. O medo dela era eu de jogar com raparigas, mas eu nunca joguei com raparigas. E o medo dela sempre foi esse, ela nunca percebeu. É verdade, não houve essa questão. Bom, temos aqui algumas perguntas para responder. Vamos parar já com esta música de fim de pressão, porque já não faz sentido, o jogo acabou, te safaste muito bem. Ora bem, a Carla Oliveira pergunta, és feliz? Muito feliz. Pá, é uma boa pergunta, porque a definição de felicidade é uma coisa muito difícil, não é? É difícil nós sabermos ao certo o que é felicidade. Mas sentes-te feliz, sentes que estás numa boa fase da tua vida, que estás... Estou exausto, cansado mesmo, mas estou muito feliz. É muito bom ver como a Cíntia cresceu como mulher, como a Cíntia consegue tomar decisões a pensar numa família. Tu tens de tomar decisões a pensar na família, tu tens de tomar decisões a pensar no teu umbigo. E ela tudo o que faz pensar em nós. Então, tu estás muito bem encaminhado neste momento, estás provavelmente na melhor fase da tua vida em termos pessoais e profissionais, diria eu, não sei se sentes isso. Se não tivesse a barbearia, estava bem, mas com a barbearia sim, porque tu não podes só ter a vida pessoal no auge, tens de ter uma vida profissional também, senão vais ser o quê? Claro. Tens de ter dois objetivos na vida. Temos música adequada ao momento e tudo, não é visto? E vários tipos de estilo. Não é? Não enjoa, é sempre diferente. Era a minha linda Lisboa, o que é que era? Ora bem, mais uma pergunta. Esta pergunta também é muito interessante. Deixavas a Cíntia entrar no programa sozinha? Imagina agora que, de hoje para amanhã, Cíntia dizer: Nuno, quer entrar no Like Me? Eu nunca fui ciumento. Ficarias na boa? Nunca fui ciumento e assim, tu nunca me fez nada também para ser... Para teres essas... Às vezes tu não precisas, que a pessoa te dê, tu és ciumento... Sim, só porque sim. A Cíntia é porque é. Eu não lhe dou motivos. Com o bebê não aceitava. Porque o bebê sente a falta dela. Imagina, eu estou 24 horas com o William, porque assim está a trabalhar, faz-lhe bem. Ela já estava exausta, estava em casa. E sinto que o bebê já só tem um ano e um mês. Ainda não fez um ano e um mês. Sinto que ele sente a falta da mãe. Isso é muito, muito bom. E ela precisa de chegar a casa e sentir isso. Fogo, o meu filho sente a minha falta, só tem um ano, estás a ver? Sim. E eu gosto que ela sentiste que há alguém que depende de ti. Que te gosta que ela sinta chega a casa cansada, exausta, que está grávida, que não é fácil. E que sinta que o filho sinta a falta dela. Então quero que ela usufruía desse pequeno momento. No fundo, não respondeste se deixarias ou não. No não, fundo, não deixarias. Se ela dissesse que ia, tinhas que aceitar. Não, deixaria, não. Mas. Não seria para ti. Com o bebê, não. Acreditas sequer que ela não quereria, era isso? Se o bebê fosse mais velho, sim, tranquilamente. Estou a ver se há aqui mais alguma questão. Eu sei que havia nas redes sociais algumas questões. Entretanto, recordo às pessoas que estamos a 20 minutos de terminar o programa, mas que ainda vai a tempo de deixar a sua questão, ligando para o 210-860-787. Pode enviar a sua pergunta, pode enviar, enfim, aquilo que quer saber, aquilo que deseja ver respondido aqui por parte do Nuno. Não há limites para as suas questões. Nuno, há outras coisas que marcam a tua vida? Estamos a falar de, por exemplo, tu és um grande fã do Sporting. Sim. É uma coisa que marca a tua vida, é uma coisa que, no fundo, está sempre presente no teu dia-a-dia, não é? Isto porque conheço e sei. Ao ponto de, tu tens uma tatuagem. Muitas. Mas tens uma especial. Muitas. Especiais. Estou a falar de uma em concreto que foi até partilhada pelo grande Bruno Fernandes. Não é? Fala-nos um pouco dessa tatuagem e desse momento especial para ti. Então, o Bruno Fernandes, para mim, sei lá, eu adoro ver jogar. Bruno Fernandes, que é o médio centro do Sporting. É, e que infelizmente está de saída. Está em vias de abandonar. Não, está, tranquilamente, está de saída. Eu acho que era ótimo para ele, não era? Não podemos ser egoístas. Claro que se não. Se fôssemos nós... Eu sei este. Porquê é que temos de estar só num clube? Porquê é que não podemos realizar o nosso sonho de jogar na Premier League, com o sonho claro. Isso ninguém pode apontar o dedo, ninguém pode ser egoísta a esse ponto. Se tu tens ambições, se tu tens objetivos, tens que os realizar, ninguém pode puxar o pé para trás. Se alguém vier puxar o pé para trás é porque não gosta de ti. Mas mesmo que essa pessoa que tu gostes fique longe de ti. Claro que sim, tu também eras jogador de futebol, o futebol também marcou a tua vida, se bem me recordo. Só não fui por causa de uma lesão. Eu lembro-me que tu jogavas muito era, bem. Era muito requisitado no Elétrico Futebol Clube. Está no campeonato de Sénior, que acho que a contar com a primeira liga deve ser o 3º ou 4º. E podias ter sido jogador. Sim. Hoje poderíamos estar a falar do Nuno jogador. Sim, tenho a certeza que houve sim. Uma lesão que, dizes tu... Foi nas costas, tive um problema com as costas. Numa semana, passado 2 semanas, tive outro problema. E isso acabou. Acabou a tua carreira no futebol? Porque se fosse profissional, eles me vinham logo no médico excelente e curava. Então agora, como tu és amador, acabas por... Estás por tua conta, então... Era muito mais complicado. É, a operação aí torna-se mais complicado. Nuno, ora bem, voltando à questão. Tu tens uma tatuagem especial partilhada. Tu estavas a dizer que tens mais, eu só... Mais, estou-me a referir só ao Sporting. Ah, ok. Estava a falar desta do Bruno Fernandes. Há uma tatuagem. Sporting. 7 tatuagens, depois tens um dois jogadores, tenho 3 jogadores, tenho o Adrien Silva também do Sporting, tatuado ao lado do Bruno Fernandes. O Adrien, o Bruno e mais quem? E o Rui Patrício? Não, tenho o avançado do Sporting, o Piotero. Ah, o Piotero, ok. Muito, muito forte. E diz-me uma coisa, tu, olha, tens aqui um abraço do Ruben Martins, lembras-te do Ruben Martins? Aí. Estava connosco na escola. Grande abraço, Ruben. Estava agora, também foi nosso colega. Um grande abraço para o Ruben também. E o Bruno Fernandes partilhou essa tua tatuagem. Sim. O que é que te levou a fazeres uma tatuagem tanto do Adrien como do Partiu como do Bruno Fernandes? Vou dar um exemplo. Do Bruno Fernandes, se fosse outra pessoa, não é exigir. Imagina, eu quando recebo coisas de fãs, os fãs obrigam-me a publicar, a partilhar, só para aparecerem. Eu nunca pedi isso ao Bruno. E ele deu muito valor a isso. Tu fizeste a tatuagem com uma imagem dele? Gosto dele, não fiz para ele publicar no perfil dele para me dar visibilidade. Isso foi o que ele mais me deu valor foi nisso. E ele partilhou essa tatuagem, esse vídeo? Não, foi eu só que partilhei. Só eu partilhei. Ele não partilhou, eu lembro-me de... Pode ter partilhado, mas não mencionou. Isso eu também dou-lhe muito valor. Mas olha que eu lembro-me de ver qualquer coisa dele ter partilhado. Ele pode ter partilhado, só que não mencionou. Mas Nuno, olha que eu tenho quase certeza que eu vou ali qualquer coisa. Só para te veres a humildade. Se partilhou, perfeito. Para as pessoas verem que... O quanto uma pessoa é capaz de fazer por um ídolo, porque ele é, para mim é um ídolo, isso não há nenhuma dúvida. Tu começaste, fizeste uma tatuagem, como dissemos no início da entrevista, no braço. Tenho uma segunda dele, está por acabar. Eu já, antes de ter esta, tinha, ele está a metade do corpo. E agora está dele do Bruno, do Bruno Fernandes. Estava de frente. E esta que eu fiz foi que ele tem um festejo a dedicar à filha, que mete as mãos nos ouvidos. Eu acabei por tatuar uma também que tivesse significado para ele. Quando é que tu começaste a decidir que querias ter o corpo todo tatuado? Foi há 3 anos. Todo tatuado foi há 3 anos. 2-3 anos. É que eu disse, não, vou fechar tudo. Tu já perdeste a conta, as tatuagens tens, já. Faltam-me as pernas, a parte de trás, só. As costas acabei há pouco tempo. Faltam lá só umas sombrinhas. Mas imagina, tu começaste, fizeste a primeira, fizeste a segunda, fizeste a terceira e acho que depois fizeste a história. Não, eu quero o corpo todo. Foi mais porque me foquei num modelo muito conhecido, é o Stephen James, então... Eu falo, também quero, meu. E qual é que foi a que mais doeu fazer? Cara, custou mais. Foi nas costelas e foi um padrãozinho. Um padrão? Yeah. Isto tipo assim em linhas, estás a ver? Ok. Mostra lá para a câmara, em cima. Okay. Uma cena assim em linhas, básica. Essa também deve ter doído pouco aí. Onde tem osso, esquece. É terrível? Yeah, mas acabou por se tornar uma grande paixão, porque isso é, até só estamos a falar de tatuagens, não são uma tatuagens quaisquer, isso é arte, não é? E tu acabas por, imagina, grande parte das tatuagens são para tapar cicatrizes e momentos da vida, então outras é porque, imagina, eu fui para Toronto, para o Canadá, vou agora em agosto, 4 dias fotografar, e acabas por tu, imagina, estive em Londres, fiz uma tatuagem das viagens que faço, acabas por deixar uma marca no teu corpo por momentos que tu passaste, foi mais, comecei mais a fazer nesse sentido. No início, claro, pai, mãe, avó, tia, mas depois foi mais no sentido de guardar momentos. Portanto, para as pessoas perceberem, o Sporting é a tua grande paixão? Sim. E as tatuagens são outra grande paixão? Diz assim na brincadeira, mas não sei se era na brincadeira. Se o Sporting jogasse no dia do casamento, eu ia ver o casamento. É das pessoas que vai mesmo ao estádio e que vai... Já fui mais, agora não. Já fui muito mais. Agora deixei. Eu acho que é um amor... Desde que aconteceu aquela situação super má em Alcochete, eu... Ah, dos adeptos terem invadido a academia? Yeah, foi, acho que foi mais daí. Tu eras da Claco, não? Não, não. Não. Estava lá, mas não era. Desde aí. Olha, a última parte da nossa conversa vai de encontro a uma coisa que vocês enquanto... ou seja, quando a partir do momento em que tu participas de um reality show, tu tornas-te figura pública, quase igual, praticamente. Há pessoas que escapam e não acabam por não sê-lo, mas a maioria... Tens que fazer para que lembrado. Sim, a maioria acaba até por ficar figura pública e sendo por boas ou más razões, ficam conhecidos e com muitos seguidores nas redes sociais. Tu no Instagram, já falámos, tens 86, não é? 86 mil seguidores, portanto, é muita gente. Obriga-te a, neste momento, seres quase um gestor de redes sociais. Ou seja, tu tens... que estar constantemente a atualizar-se no que toca a Instagram, a redes sociais, a publicar coisas. Recebo muitas críticas. Críticas? É, porque tive uma mudança drástica. Antes estava sempre a publicar cenas de moda e tudo mais, que era o meu foco. E desde que me dediquei à família e à barbearia, houve ali uma quebra. Não partilho tantas coisas e as pessoas estavam habituadas a ver toda hora. Eu metia 30 stories por dia. E no dia a seguir estava, ainda tinha essas 30, estava eu ainda para mais. Porque duram 24 horas, portanto, estavas a começar no dia a seguir a pôr mais, somavam às 30 do dia anterior. Já eram mais de 60 histórias. Eu fazia tudo. E houve ali uma quebra porque a barbearia, não tens tempo a mexer no telefone. Porque graças a Deus, o primeiro mês foi mais fraquinho, que é sempre o que custa mais. O segundo mês, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. O telefone, até para falar que assim e para fazer o web com o William, é só na parte final, ou então ao almoço. Tu começaste, o que é bom assim, não? Senão tens muito sim, trabalho. Sim. Tu começaste, aliás, ao ponto já, neste momento, cortares o cabelo, um dos novos jogadores do Sporting. Não é? Lembrou agora? O Rosier? Isso é um privilégio de graças. Graças a Deus que cheguei. Como é que isso aconteceu? Só para explicar, há um jogador novo no Sporting que chama-se Rosier. Está agora lesionado, está a recuperar. É um lateral, não é? Lateral. E tu tens sido o barbeiro dele. E ele tem-me dado essa oportunidade, ele já foi à minha barbearia, que eu mudei de instalações, e já fui à casa dele, e é único, tu podes cortar um cabelo a um jogador que tu vês na televisão. Do teu clube, não é possível? Do teu clube, é único. Quem eu queria cortar é o Bruno, mas o gajo não... Também vamos ser sinceros, o Bruno Fernandes não tem um penteado para ele, hein? Sabes o que ele me disse? Até te vou ler, vou acabar aqui o meu direto, tive aqui a fazer o meu telefone. Eu tirei a print há pouco tempo, que era para mandar para o meu pai perguntou-me porque é que eu não cortei o cabelo ao Bruno Fernandes. Ele diz-me assim: mano, admiro muito a tua coragem, mas peço desculpa, mas eu ando sempre despenteado, não liga o meu corte. É, não liga mesmo. Não liga. Mas isso nota-se. Trata-me por mano, não liga ao meu corte. Ah, tu falas com ele? Já, muitas vezes. Tudo, acho que pai três dias, mete uma história dele. Como é que chegaste ao Bruno Fernandes? Como é que se estabeleceu esse contacto? Eu meti uma história, ele respondeu-me, eu segui, ele seguiu-me de volta. A partir do momento que disse-lhe que adorava tipo, a maneira dele jogar, sei lá, não temos uma amizade, mas temos uma ligação boa. Mas há uma ligação. Sim. E depois, eu queria perceber como é que, de facto, o Rosier chega até ti e tu passas a tornar-te... Tens de procurar, antes de procurar. Quando estás num ponto alto aí, já não precisas procurar ninguém, que traz em direto a procura. Agora, quando tu estás a começar... Eu tenho experiência, mas não é a experiência dos grandes barbeiros. Tu tens que ir à procura dos jogadores e de fontes importantes. Ou seja, tu sabias que o Rosier estava a jogar em Portugal? Tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Não tinha ainda nenhum barbeiro, tipo um tatuador, não tinha muitos meios. E tu deste-lhe algumas pessoas, incluindo tu, para... Sugeri a minha tatuadora, que é a Raia, e desde aí... Ele disse que porque o Bruno é um... Para mim é um dos melhores capitães que pode haver em todos os clubes. O Bruno Fernandes. Chega um jogador novo e ele... Olha, preciso comprar uma máquina para barbear. Ele vai contigo à volta, ou onde quer que seja, comprar. Olha, preciso de... Sério? Ter um restaurante fixo. Uma coisa absurda. Isso é muito mais do que um bom jogador que ele é, não é? Foi. É um jogador essencial para um balneário. É como eu digo. Eu para ser um bom pai, eu para ser um bom marido, porque isso é muito importante, tem que ser homem primeiro. Se não for homem, eu consigo ser essas duas coisas. Ele, antes de ser jogador, tem que ser humano. E ele é um ser humano incrível, meu. E, portanto, tu vais à procura do Rosier, falas com ele, explicas que és barbeiro. Também mandei já ao Neto. Ele disse que agora está com barbeiro, mas assim que der um jeitinho, pode ir. Posso cortar a ele. Bem, eu vou vais passar a ser barbeiro também. O problema é que grandes jogadores que já têm barbeiros fixos, então acaba por ser complicado. E tu agora, pelo que sei, a tua barbearia está a ser reformulada porque tu começaste a ter pouco espaço para os clientes que tinhas. Ora, a música acabou. Foi mais um espaço. Acabou há 10 minutos para aí. Ou seja, tu começaste a ter muitos clientes para o pequeno espaço não que tinhas. Não tenho uma casa cheia, mas senti que em 6 meses, ok, posso meter uma coisa grande. E começaste a querer crescer. Sim, e a querer mais. Não é ser ambicioso, não é ser ambicioso e depois cair. É com que ponderei bastante e peraí, eu recebo elogios de barbeiros que não conhecem lá nenhum, nem sabem que eu estive num reality show e porque não posso investir? Meto mais dois comigo, posso ir de férias e a barbearia está sempre aberta todos os anos e as folgas são rotativas, não fecham nenhum dia por semana. E agora qual é que é o teu objetivo? Ou seja, tu tinhas uma barbearia em Lisboa, em que zona? Atrás do Jardim Zoológico e agora fechaste então, essa... A minha sorte foi um ponto turístico, uma coisa absurda. Ingleses, suíços, tudo lá. Era uma coisa... Foi bem escolhido o sítio, portanto. Nunca pensei que ia estar assim. Nem sabia que havia tantos turistas. Então e agora? Tu deixaste essa loja? Sim. Sais daquele sítio e para onde é que vais agora? Para onde é que vai a tua barbearia? Tenho qual é a tua perspectiva? Tenho três. Há bocado tinha dito dois, mas um está em stand-by que é em Lisboa, mas ou será que é na Quinta do Conde ou será perto da Almada? Pois não, na Quinta do Conde é que temos aqui alguns barbeiros, não é? Não, tens 18, meu. Uma praga. Na Quinta do Conde? Já, estão registadas 18. Só registadas, fora algum ou outro que não estará registado. Fui perguntar para estar a para ter alguma noção. Não, e fora aqueles que não estarão registados. Acredito que como é que é possível? Deve haver para até lá. Fim de conta, tem mais de 60 mil habitantes, tranquilamente, não é? 60 mil, tranquilamente. Não tinha noção que eram. Isto, atenção, não é só barbeiros, é essa loja. Se tu fores a contar, só uma avenida, há para aí 6, só uma avenida, depois vais às transversais, mais uma aqui, mais uma ali, chegas aos 18, tranquilamente. Incluindo salões, não é só barbeiros. Não, só te falar homem, barbeiro. Não, mulher, mais que barbeiros. Mulher deve haver 30 aqui. Incrível. Então, não tinha essa noção. Aqui ao pé da minha casa tens 3 seguidos. E estão nas transversais, imagina nas avenidas. A avenida principal que vai da Galp lá para cima para os bombeiros, não está aquele restaurante chinês, logo aí tens para aí 7 ou 8 mulheres. Mas vir aqui para a Quinta do Conde trabalhar seria para ti uma forma que tu estás mais perto da família? Seria é por causa do William que a creche está aqui. A creche que eu gostei está aqui. E seria melhor para ti? Ela fecha às 7 e eu saí de Lisboa. Não, os filhos nunca podem ser prejudicados por causa da profissão. Então tens de te adaptar. Tens de Eles nunca podem ser prejudicados. Pronto, então uma opção era Quinta do Conde e depois? Almada, Lisboa. O passo é 40 euros. E quando é que vamos saber onde é que vai estar a tua barbearia? Para aí para 10 de setembro, mais ou menos. Está quase. É, 10 de setembro para aí. Ou seja, tu neste momento não tens a barbearia aberta, é isso? Não, fechei. Tirei tudo mesmo. Então, e quem cortava o cabelo contigo agora? Por acaso, ou marca contigo? Não muito, mas para aí 8, de 8 a 10, tenho ido a casa. Duas em duas semanas vou lá. Aqueles que iam semana a semana lá à minha barbearia vêm à minha casa cortar. Eu vou buscá-los a coina. Compensa mais vir em transportes do que vir em gastar gasolina. Claro. Corto e levo-os de volta. Portanto, quem sabe se em breve o meu cabelo não vai ser... Ah, espero que sim, porque por acaso ainda nunca te cortei. Não, mas está com mais... Eu tenho um bom espaço para cortar. Não vais cortar na minha casa bem, vais cortar num sítio decente. É? Então está combinado. Quando é que queres marcar? Quando vais a precisar. Está combinado. Mesmo assim, isso é pente 1. Isto é pente 1? É, pente 1. É, porque já está grande. É, mas eu cortei a semana passada. Mais de 0? Mais de 0? Cortas... Qual é o teu corte? É mais de 0, sim. É mesmo limpo, né? Tipo testa. Não. Fica é 0,5. Ah, então. Acho que é 0,5. Aqui é 0,5. Já tens uma semana de corte para aí. É vá, sim, senhor. Está bem, vamos combinar isso. Olha, foi um prazer ter-te aqui, Nuno. Passou a correr. Fogo. Não passou 2 horas. Parecia meia hora. Não foi? Foi rápido. Tu gostaste de estar aqui? Já, adorei. Quero cá. Tu dás muitas entrevistas. És uma pessoa que dá muitas entrevistas, ou não? Desde que saí do 8, abdiquei um bocadinho disso tudo. Foquei mesmo na família. Por acaso não tinha só assim, era a minha família, mas agora com outras responsabilidades é mais complicado. Ora bem, relembrar as pessoas lá em casa, que esta entrevista, apesar de ter passado aqui no Facebook, vai estar disponível noutras plataformas. Portanto, e há outros sítios onde as pessoas quem podem... Quem não me segue... Vai poder depois ouvir nesses sítios. Ora bem, porquê? Porque é aquilo que eu costumo dizer aos meus convidados. Nós aqui, em direto, trabalhamos para um público mais velho, porque é o público que acompanha a rádio da Quinta do Conde, claro. Mas no Spotify e no iTunes nós estamos a falar para uma gama enorme de pessoas jovens. E eu já soube que tem bastantes pessoas a sacar a aplicação. Sem dúvida. E isto porquê? Porque até no Spotify, onde tu ouves música, tu já ouves isto. E portanto, se nós aqui trabalhamos para pessoas mais velhas, maioritariamente aqui para o nosso site, nem tanto pelo Facebook, mas muito também pelo site, depois temos uma amplitude de jovens que nos ouve no Spotify, no iTunes, que são as plataformas da moda. É o que eu digo, se ouvem é porque gostam, se continuam a ouvir é porque gostam. E espero que sim, espero que gostem, e não sei quem, para a semana ainda não, acho que não há ninguém confirmado, mas têm sido entrevistas muito boas, e agradecer mais uma vez ao Flávio Furtado, porque a entrevista da semana passada correu o país, foi incrível. Isso é muito bom. Portanto, foi ouvida em todo o lado, já está disponível no iTunes e no Spotify. Se as pessoas não puderam ouvir, já podem ouvir. Nuno, esta entrevista vai estar lá também em breve. Se não for amanhã, será na sexta-feira, estará disponível em todas as plataformas. Eu vou-te dar um toque quando isso acontecer. Entretanto, dizer-te que adorei estar à conversa contigo. Já não tínhamos uma conversa longa há muito tempo. Tivemos... Tu paraste o carro? Estava... Foi quando ficou combinada esta entrevista. Yeah. Foi há... Olha, foi lá na minha casa. Para aí. Yeah. Foi lá ao pé. Portanto, ficou assim meio combinado, mas há muito tempo não conversávamos e gostei muito de te rever e gostei muito, acima de tudo, de perceber que a tua vida deu uma volta enorme, ao ponto de tu neste momento estás nesta fase boa em que estás e fico muito feliz por ti e dizer-te que sou um fã da tua família, porque acompanho regularmente e gosto muito de ver as vossas redes sociais e acho que são uma família brutal. Graças fico a Deus. Muito orgulhoso, fico muito orgulhoso. Ainda bem que tens esse sentimento, porque é muito bom. Nós temos algo que orgulha os outros. Isso é muito bom. Porque imagina, acompanhei essa tua adolescência, não é? Rebelde, no fundo eres muito, muito rebelde. Bom. Depois entraste num reality show, onde nós sabemos que geralmente a ideia é sempre meio negativa. Não falo por mim, falo no geral. O reality show muda uma pessoa. E desta forma, de forma tão positiva. Faz-te ser um empreendedor, faz-te ser pai. Pai, exatamente. Companheiro, esposo. Não falo de mim, falo de família. Em geral. Sim, sim. Já aconteceu isso com vários concorrentes. Há para algumas pessoas têm o efeito inverso, que tornam-se piores pessoas. No teu caso foi exatamente o inverso, tornaste-te muito melhor pessoa. Tens de ter um foco quando entras lá dentro. Não queres na ilusão do show-off. Aquilo é show-off, tu fazes show-off. E há vida para além daquilo. É, foco. Nuno, foi um gosto enorme. E esta porta, atenção. Eu adorei. Eu espero, eu sinto que tu gostaste. Adorei mesmo, foi, fez-me muito bem. E eu, há coisas que... Olha, diz-me uma coisa, há muito tempo que eu não estou a falar. Acho que isso foi... Foi um desabafo. Foi como se estivéssemos só os dois no café. Verdade. Foi, não sei, eu vou ser muito sincero contigo. Eu não digo isto a toda a gente. Eu sou muito obsessivo com os comentários, com quem está a ouvir, com quem está a mandar mensagens a dizer que está a ouvir. E eu hoje perdi-me na conversa contigo. Foi. Eu estava literalmente à conversa contigo a esquecer-me que isso estava na rádio. Isso, e eu acho que é o melhor que posso dizer. Isso é muito bom. E digo-te uma coisa, esta entrevista vai ser muito falada depois de estarmos aqui em direto, ou seja, nas plataformas onde vai entrar agora. Isso tenho a certeza que vai. Com certeza. Nuno, foi um gosto enorme. E digo uma coisa, esta porta que estamos a ver aqui na imagem que está a ver pelo Facebook está sempre aberta para ti. Quando tu quiseres, esta porta nem precisas de avisar. Vens cá e nós conversamos novamente, porque eu sei que há coisas que ficaram por conversar. Ah, sim, em duas horas não se consegue dizer nada. Queria só ler aqui mais alguns comentários rapidamente, só antes de despedirmos. Temos aqui, por exemplo, a Marta Lopes diz o melhor do mundo para ti e para a tua família. Obrigado, Marta. E que diz que és um grande pai. Portanto, será alguém que te acompanha, não sei quem é, não sei se sabes quem é? Temos que fazer por isso. Não? Marta Lopes, não. Não, será alguém que te acompanha nas... Eu tenho muitas pessoas que, mesmo pessoas mais velhas, 30 anos ou mais, que passam no Rio e cumprimentam. Olha, é mais no Lidl que eu frequento mais. Pessoas que conhecem e que tu não as conheces. Eu tenho que ficar a conversa na fila até ir pagar. Não, eu sei porque eu lembro-me, quando tu saíste a primeira vez do reality show, tu tiveste quase meia hora a conversa com a minha mãe. Sim, nas festas populares ali na pé da junta de freguesia. E quando eu digo meia hora, não estou a exagerar. Ficaste ali um bom tempo à conversa com a minha mãe, porque a minha mãe era espectadora do programa. E ficaste ali Foi quase no centro. Sim, sim. Centro das barracas. Porque eu vi-te, tinhas acabado de sair, passado aqui a dois dias ou três. Eu fui-te cumprimentar, vinha com a minha mãe. Minha mãe disse que tinha acompanhado a tua edição e tu tiveste quase uma. Portanto, isso tu estás a contar, eu sei que é verdade. Nem me lembrava. Não, porque tu acabas. Olha, manda um beijinho para a minha mãe. Olha, minha mãe está a ouvir. Diz-me o nome dela? Fátima. A minha mãe também se chama Fátima. Pois é, eu sei. Um grande beijinho, Fátima. Muito gosto em conhecê-la. Assim que o Filipe decidir, a gente encontra-se outra vez. Olha, também. Digo mais. As portas da minha casa estão abertas para ti, para a tua família, para ir lá jantar um dia. Então, olha, quero fazer aqui um convite direto ao Filipe e assim. Dia 11 vai ser a revelação do chá de bebê e do nome do nosso filho que aí vem também. Epa. Então, convidado. Se tiveres por lá, estarei. Com todo o gosto. É domingo, tem sim. Com todo o gosto. Domingo este domingo? É dia 11. Dia 11 será no outro a seguir, é isso? Tens duas semanas para desmarcar o que tens. Está tudo desmarcado. E a minha porta está aberta para ti. Quero que tu vás lá jantar um dia destes com a tua família. Com o Cinti e com o teu William. É muito irrequieto. Não faz mal. A minha mãe vai durar. Vai durar. Vai durar. Fez um escândalo, mas foi. Não vou sentir. Uma birra. Não vou sentir. Ou não? Quero estar aos berros e a passear no chão. Que giro. É uma coisa louca. Adoro. E agora vem um novo. Já. Espero que não seja tão irrequieto como ele. Fogo. Preciso dormir. Como é que já estás a imaginar com dois filhos? Não. Deve ser muito complicado. Mas temos de estar preparados. Vai ser duro. Porque eles não... Foi planeado? Este não. O segundo? Mas o primeiro foi? Sim e não. Acho que precisávamos de um... de um apoio assim forte que era o nosso filho para a nossa relação não começou muito bem. Havia muitas discussões no início, o pai no primeiro mês era horrível. Porque foi logo no primeiro mês que a Cintia engravidou, do William. Tivemos um mês de relação e ela engravidou logo. Foi muito cedo. Nós tivemos 9 meses para nos prepararmos para ser pais. E este, pois porque nenhum de vocês tinha experiência e não sabia nada não, sobre o assunto. Tu só estás preparado quando vês ele sair lá dentro. Por mais que leias o que quer que seja, por mais coisas o que quer que seja. Foi o que eu senti, não. E agora com 2 filhos, já te imaginaste? Tens que idade? Tenho 25. 25, 2 filhos. A Cintia tem 22. 22 anos? Não fazia ideia que a Cintia tinha 22 anos. Vai fazer, mas para a segunda vez, coitadinha. Olha, o não pai dela deve estar a dizer a estragar a minha filha toda. Não fazia ideia que a Cintia tinha 22 anos. Já tem, é muito novinha. Não fazia ideia. Tem uma maturidade incrível. E tem mesmo. Foi. Parece ser 22. Não é rebaixando as pessoas de 22 anos, mas 22 anos tu queres fazer tudo menos do que ser mãe pela segunda vez. Olha, e digo mais, antes de terminarmos o programa vou virar a câmara para mim porque vou deixar uma mensagem à Cíntia. Vou dizer assim, Cíntia, parabéns por conseguiste mudar este homem. Parabéns. Já, foi ela, graças a Deus. Quem o viu, quem o vê. Não que tu fosses mau rapaz, nunca foste, mas... O meu pai teve que ficar agora. Parabéns. O meu pai teve que ficar agora, que ele mora em Luxemburgo e ele disse mesmo a ela. Lágrimas nos olhos. A sério? Não é que era um monstro, mas... Não, tu não é, foi o que eu já disse no início, tu não eras rebelde, mas não era nada de grave. Era aquele miúdo imaturo que, pronto, fazia porque queria. E eras muito gozão, eras muito gozão. Tu eras gozão, sabia a palavra que te definia. Não, hoje gosto, a mãe dela passa muito mal comigo, estou sempre a meter-me com a mãe dela, em tudo. E assim ela tem um sotaque cubano, sotaque português, porque elas são cubanas. Toda hora. Estou a imaginar isso. É muito lindo. E ela agora está a viver connosco, cá em casa. A mãe da Cintia? Está agora cá connosco. Então, esquece. É uma aventura. Cintia, parabéns. É só o que eu tenho a dizer, sem dúvida. Acho que conseguiu um feito enorme. A minha mãe mandou-te aqui um beijinho. Um beijinho, Fátima. Beijinhos, Nuno. Boa tudo nossa, bom. De corações. Agradeço o convite. Olha, Nuno, agora sim, nós esquecemos que estamos literalmente a fazer uma entrevista e parecemos à conversa, sem dúvida. Muito obrigado por teres vindo. Eu recordo às pessoas que, muito provavelmente, as próximas 2 semanas serão de férias, portanto, estarei ausente da rádio. Não sei ao certo se é isso que vai acontecer, mas é muito provável, porque também preciso de descansar. Mas em breve voltarei com novos convidados para eu, que do calibre do Nuno, que realmente este programa merece pessoas assim. E agradecer mais uma vez ao Nuno a disponibilidade por estar hoje aqui à conversa. Não foi uma entrevista, sem dúvida nenhuma, foi uma conversa. Sim, e relembro a todos que se só pegaram agora e querem ouvir o início da conversa, que podem fazê-lo muito em breve no Spotify, no iTunes, no Google Play, onde vocês quiserem, todas as plataformas onde há podcasts podem ouvir esta entrevista e creio que até no YouTube ela vai estar disponível muito, muito provavelmente. Obrigado mais uma vez, até para a semana ou até para quando eu regressar, que não sei quando é que será. Foi um gosto estar aqui convosco para mais um grande Rede e Solta. Até à próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. RTC.